Muito antes de haver história, já havia seres humanos. Animais bastante similares aos humanos modernos surgiram por volta de 2,5 milhões de anos atrás. Mas, por incontáveis gerações, eles não se destacaram da miríade de outros organismos com os quais partilhavam o seu habitat. Em um passeio pela África Oriental de 2 milhões de anos atrás, você poderia muito bem observar certas características humanas familiares. Mães ansiosas acariciando seus bebês e bandos de crianças desocupadas brincando na lama. Jovens temperamentais rebelando-se contra as regras da sociedade e idosos cansados que só queriam ficar em paz. Machos orgulhosos tentando impressionar as beldades locais e velhas matriarcas sábias que já tinham visto de tudo na vida. Esses humanos arcaicos amavam, brincavam, formavam laços fortes de amizade e competiam por status e poder. Mas os chimpanzés, os babuínos e os elefantes faziam o mesmo. Não havia nada de especial nos humanos. Ninguém, muito menos eles próprios, tinha qualquer suspeito de que seus descendentes um dia viajariam à Lua, dividiriam o átomo, mapeariam o código genético e gravariam podcasts. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e sim, nós somos todos macacos. Ah, esse cash vai ser tão polêmico, religião, oh, beleza. Aqui é Raul Sapien, Yabadabadu! Aqui é o Madeira e Uga Chaka, Uga Chaka, Uga Chaka. I can't stop that feeling. Deep inside of me. Meu Deus do céu, foi pra isso que a gente evoluiu, senhoras e senhores. Aqui é a Kelly e depois de sei lá eu quantos anos, finalmente eu vou usar a fórmula do reficofágio pra alguma coisa na minha vida. Na verdade não é uma fórmula, é só aquele bagulhetinho que você usa pra decorar. O que é reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Resumindo, isso é a sua entrada? Isso é a sua entrada? Já começou o programa? É só aquela de... Meu Deus, sabe o que é isso? Já foi o primeiro bloco, gente. Vamos agora para a segunda parte. Só aquela e esse negócio que eu falei, só eu sei, ninguém mais usa. Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje reunidos para falar um pouco sobre seres humanos, cara. Ou conhecidos agora pelo novo termo da ciência, ser-humaninhos. Vamos contar um pouco da nossa evolução aí, a nossa história evolutiva, né, que é pré-histórica, mas não deixa de ser a história da nossa espécie, né, cara, a história aí do nosso gênero, mas a gente vai trocar essa ideia só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos, Ronaldo. Ronaldinho. Aê! Oh, caralho! É, bagunceiro do caralho, né? Mas o leitor de recadinhos da galera, Floyd e Luca. Fala, e aí? Pra quem não conhece, o Floyd e o Luca são lá do Ultra Combo, né? E agora o Ultra Combo faz parte da família Descolados. Olha aí, cara, conta essa história pra gente aí. Casa nova, rapaz. Aê, chegamos, cara. Então, pessoal, basicamente a gente vai dar continuidade ao projeto do Ultra Combo Cast. O projeto vai continuar exatamente como era. A gente vai manter o formato agora do projeto como ele era. Pra quem não conhece, é um podcast de games da gente que é super entusiasta de videogame, joga desde pequenininho, então a gente fala com muito carinho sobre os jogos que a gente ama. Eu e o Floyd, a gente vai continuar sentando a porrada aí no, no, nos games, falando mal de quem merece falar mal, falando bem de, dos games que merece falar bem, e é isso aí, cara. Jogos, jogos e jogos. É isso aí, cara. Ó, agora é Ultra Combo Podcast o nome, então fiquem ligados. Isso, tivemos uma grande mudança aí. É. Mudamos de Ultra Combo Cast para Ultra Combo Podcast. Olha aí. E agora os caras têm um mascote foda, hein? Cara, quando esse mascote chegou pela gente aqui no WhatsApp, lá no grupo que a gente tava vendo o bagulho descolado, eu quase chorei no busão, mano. Falei, mano, mano, cara, ficou muito foda, muito foda, cara. Não, é... Ele foi batizado pelo Febrini, inclusive, né? Olha aí! Pra galera que só ouve pelo feed, né, não entra no site... Lá no ACC nós temos os mascotes, né? A Macaca, que fica lá no site, e o Macacósmico, que a gente criou quando dava zica na nossa vida. A gente falava, é obra do Macacósmico. O TPM tem a Pamela, né? Que é aquela menininha de carinha vermelha, bonitinha e tal. O Paraxene tem lá o Paraxenezinho, né? Pequenininho, todo marrento. E agora, a galera do Ultra Combo, tem o Acombo. Porradeiro, cara. Porradeiro demais, né? Vocês não podiam ter acertado mais num personagem pra gente, pro podcast, do que esse personagem. O Acombo é muito foda e tem tudo a ver com a gente, cara. O Olivier, ele fez o Acombo como se conhecesse a gente por muito tempo, cara. Tipo, sim, como se ele... tivesse na nossa conversa de quando montou o podcast, parece que ele acompanhou tudo e falou, mano, esse aqui é o mascote pra vocês. Então eu vou aproveitar aqui pra agradecer, obrigado, Oliver, pelo mascote, ficou muito foda, obrigado, Febrini, pelo nome do mascote, ficou muito foda e tá foda demais, cara, a gente tá felizão e vai gravar empolgadão agora, segunda temporada do Tracombo, galera. Aê, caralho! Bom, então eu vou começar aqui lendo o e-mail do Fábio Henrique e ele começa, fala galera! Será que é tarde para recomendar? Não ouçam esse cast de noite deitado na cama com fones de ouvido. Por que será que ele recomendou isso, hein? Acho que é o cast de superstições, tá? Cara. Com medo do capeta. E chorei. Febio, aqui de novo. Febio, aqui de novo? É, foi ele que errou, hein? Você que errou, hein, Fábio? Então tá aí. Febio tá aí de novo na parada, pessoal. Grande Febio. Grande Febio. Algumas superstições, creio que tenham começado como sendo... algumas superstições... Errou! Eu falei que não tava no currículo que a gente deveria saber ler. Será alfabetizado já tá querendo demais da gente, né? Algumas superstições, creio que tenham começado como senso comum. Alguém fez... Outrem, copiou. Caralho, e assim conseguiu errar de novo. Pra vamos gravar esses e-mails numa gameplay, é mais fácil. Exatamente. Igual quando vemos um Fusca azul e já socamos quem tá perto. Pô, isso eu fazia, hein, cara. Vocês faziam isso também? Eu faço, cara. É uma brincadeira que o mundo sabe que é real. Você vê um Fusca azul, você tem que descer a porrada. É verdade. Ou então, quando dizem pra colocar uma garrafa de água em cima do relógio de água da casa, que faz ele girar mais devagar. Pô, isso aí já é gambiarra, já não é mais superstição. Garrafa de água deve ter muito poder, cara, porque o pessoal coloca garrafa de água em cima do relógio pra consumir menos e coloca a garrafa de água pendurada pra espantar mosquito. Não sei se vocês já viram isso também. Estão vendo os botecão da vida, que é um saquinho daqueles. Se você estiver no deserto, ela também tem um poder foda, ela mata sede. Mata sede. Um colega do ensino médio tinha a superstição de não passar debaixo de outdoors. É, não. Caralho, deve estar foda. É, dos prédios, como é que é? Então, direto, ele tinha que atravessar pro outro lado da rua. Tem uma galera que colocava vassoura atrás da porta pra mandar a visita embora. Isso eu já fiquei com vontade de fazer, cara. Ô, eu já fui na sua casa, tá? Não queria me comprometer, né, mas... Certeza que alguém já fez isso sem querer, mano. Alguém, tipo, sei lá, varrendo a casa, botou assim, a visita viu, falou, eita porra, deixa eu ir embora, e o cara nem tava desligando. Não, aqui em casa, o lugar das vassouras é atrás da porta, mas é o lugar delas. Olha aí, por isso que não tem visita, por isso, né? Não recebe visita. Por isso que ninguém vem na minha casa. E tem aquele negócio de o bolo desandar se uma visita mal intencionada está chegando na sua casa. Olha aí. É, eu lembro do não poder mexer, né? Não trocar de mão. Se trocar de mão, o bolo desanda, né? Isso. É, a cada uma... Errou! Eita! É cada uma que aparece, mas quem vai discordar ou querer experimentar pra saber se é verdade? Eu acho que essa que é a grande questão. Exatamente. Da superstição, né, cara? Eu acho que a galera não quer colocar, tipo, não quer ser o primeiro a experimentar, né? Não custa nada, né, cara? Não custa nada. Exatamente. Fala, mano, manga com leite mata, então melhor não arriscar, né? Mas suco de manga com leite não tem nada a ver, hein? Nossa, se matar, fudeu, né? Eu já tô morto, já. Então, aí ele fala, né, quem vai querer experimentar isso? Ele diz, eu não. Então, falando nisso, eu vou coçar minha mão, jogar sal no ombro, cortar o cabelo na lua crescente pra ele crescer mais, comer lentilha no fim do ano e usar cueca amarela pra ficar rico. Adiós, galeres. Foi você, Febrini, que falou o esquema do caroço de uva que coloca. Sim, na carteira. Cara, né? Nossa, nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Mano, eu vou falar, eu sou um cara descrente, eu já vou falar logo, eu não acredito muito em superstição e tal, mas eu tava ouvindo o cast de vocês e me divertindo muito, foi muito engraçado, cara. Uhum. Só que quando você chegou na parte da uva, eu fiquei com uma, como você falou, pô, foi um ano que eu ganhei muito dinheiro e tal, aí eu falei, mano, eu preciso tentar isso, eu tô muito fodido, eu vou chupar uva e colocar o caroço na carteira. Aproveita, falta só um mês pro fim do ano, tá pertinho. Exatamente. Só um mês pra você ficar rico. Cara, eu tenho uma superstição muito doida que eu esqueci de falar no programa. Na verdade, eu nem lembrava, né? Que é relacionada à edição. Eu tenho uma superstição de que eu sempre que eu edito aqui o programa, né? Eu faço aquele corte inicial, aí depois eu venho e coloco as músicas trilhando, né? Faço a parte da sonorização. Eu sempre salvo esse arquivo como o nome do tema e escrito na frente, Sonoriza Dex, com X no final. Porque lá atrás, cara, eu sempre salvava assim, tema pronto, tá ligado? E eu perdi vários programas. Aqui no ACC, a gente já perdeu uns 10 programas prontos, assim, por programa de computador. Perdeu o arquivo mesmo. Teve que gravar de novo ou passamos o tema pra lá, foda-se, tá ligado? E eu sempre salvava assim, o tema pronto. E aí teve uma vez que eu comecei a passei a salvar assim, o tema Sonoriza Dex. E nunca mais deu pau, velho. Nunca mais deu pau. Que bagulho doido. Anota isso aí, Floyd. Anota aí. Opa, episódio 1 já tá Sonoriza Dex, Mr. Luca? A gente já pode chegar e falar pro pessoal. Então, pessoal, a gente tem uma notícia triste. O Tracombo, infelizmente, não salvamos como Sonoriza Dex. Vai atrasar. Olha aí. Então, beleza. Fébio Henrique, valeu, cara. Brigadão pelo e-mail. Fébio, parceiro, valeu, brigadão, cara. Valeu, Fébio, pelo seu e-mail, cara, tamo junto. E agora vai ser só Fébio. Se chamar de Fábio, vai quebrar a superstição. Eu entendo que você mesmo é o culpado dele. É verdade. Exatamente. Eu vou ler aqui o e-mail do nosso parceiro. Sentou comigo no carrinho lá no encontro, hein? Mancha Negra. É, vamos lá, então. Boa noite, galera. Mancha Negra dando as caras de novo. Para mim, a superstição... Eita! Errou! Olha aí, Luca, agora é sua vez de zoar. Agora é minha vez. As superstições, até certo ponto, dão o tempero da vida. Eu gosto de refletir sobre o contexto cultural de algumas delas, enquanto... Aí tem um ponto final, né, que eu não sou alfabetizado. Cara, você tá criticando o e-mail, a escrita do cara, mano. Não, tá certo. Pior que tá certo. Então vamos lá. Enquanto o Yudi falava do caso da população da cidade dele apavorada com lobisomem, me lembrei de uma coisa. É pausa pro relato, a edição agora. Pausa dramática, exatamente. De tempos em tempos, quando estou acordado na calada da noite, eu ouço um galope de alguma coisa pesada, descendo a rua aqui de casa. Não é um esquino, é um equino. Ah. Errou! Não é um equino, pois não tem som de casco no asfalto. Com ou sem ferradura, mas um barulho masseco. Mais seco. Gente, ouça o Ultracombo, porque eles são ótimos em game. Agora em leitura tá foda. Em leitura eu falei, vamos lá. Ainda bem que não é um podcast sobre livros, tá ligado? Senão exatamente, é merda. Literatura, nada sobre isso. Como de um cachorro correndo, só que é muito alto para ser um cachorro. Quando eu era mais novinho, eu ficava cagado de medo, imaginando que era um lobisomem. Isso ainda me parece... Errou! Isso isso ainda acontece hoje, passa muito rápido, nunca dá tempo de sair pra ver o que é. Um dia talvez eu descubra. Só espero não morrer fazendo isso, porra, mano. Mesmo porque eu moro perto de uma ONG chamada Rancho dos Gnomos. Aí, ó. Ah, é. Isso pode explicar muita coisa. Olha aí. Ele já matou toda a charada e tá aí, ó. Que cuida de animais abandonados, inclusive de circo. Então eles têm, acho que uns 5 leões, uma onça, um tigre. Quando ouço aquele galope de novo, me ocorre um pensamento. Mas não, eles não poderiam ser tão irresponsáveis. Você nunca pode duvidar do ser humano, mas... É, e o leão também nunca vai galopar, né? Então... Nunca duvide dos seres humanos que moram num lugar chamado Rancho dos Gnomos, hein, cara? Imagina o tipo de coisa que eles não devem... Grok, abraço! Enfim, cast muito divertido esse. Deu vontade de estar numa mesa de bar tendo essa conversa com vocês. Show de bola, vocês estão de parabéns como sempre. Então, um aperto abraçado para todos. E valeu, falou, fui! Aê! Pô, mano. Aê! História de lobisomem, a minha avó contava muitas pegadas, ela que nasceu em Sergipe. Ela falava que, na verdade, às vezes era o lobisomem, às vezes ela contava a mesma história, só que era um zumbi. Então eu já não sei qual. Bom, né, cara? Daqui a pouco era uma caipora. Então, a gente ouviu a mesma história umas 3 vezes, cada um com um personagem diferente. É. Pô, valeu, Mancha. Brigadão, cara. Mandei muitos mais e-mails e você é o cara. Valeu, obrigado. E cuidado com os leões aí. Valeu, Mancha, pelo seu e-mail, cara. Tive que cortar um pouquinho porque tava chicante. Tamo junto, é nóis. Vou ler aqui agora o e-mail do Leandro, e ele fala: olá, menino febrino, e olá, vai conta. Do tema abordado no último podcast, algumas considerações. Aí vem aqui a Bíblia, né? É, quando você parou, você me falou, eu não leio esse. Eu já tive dificuldade de ler o do Mancha. Aí ele mandou aqui sobre a pronúncia, né, do Feng Shui, que é o Feng Shui lá, que a gente falou no programa passado, que também mandaram. Segundo Li, sabe Deus onde, quando Lúcifer começou a incitar ideias contra ele, ocorreu uma divisão entre os anjos. Alguns ficaram ao lado de Deus, outros não conseguiam decidir um lado e outros estavam contra. No caso, 666 é o número de anjos que caíram junto com Lúcifer quando Deus o derrubou dos céus. Eles caíram no inferno e se tornaram demônios. A parcela de anjos que não se posicionaram, caíram também pra terra e se tornaram gárgulas. Olha aí que maneiro, o mito do gárgula, pô, né? Legal. Aquele desenho do SBT que os caras estavam no prédio. É mesmo, né? Pode crer, tipo, desenho só sobre gárgulas, puta, né? Puta bicho mitológico que tem uma história gigante e o cara resumiu. Olha aquele desenho do SBT. Esses também. E ele continua. Criaturas feiosas que protegem as igrejas do estilo gótico e que ficaram em cima do muro. Olha aí. Será que é por isso que os gárgulas ficam em cima do muro? É, ele coloca muro, ali, ó. É daí que nasce a expressão ficar em cima do muro. Caralho, que sinistro. Eu nunca entendi muito bem esse negócio de gárgula ser uma criatura meio demoníaca que fica e se associa com a igreja. É, então, né, mano? O capeta tá ali, né? Proteger a instituição do cara que me derrubou, né? É tipo um aviso, né? Falar, reza forte aí, porque é o que tá te esperando lá em cima. Ele coloca mais uma informação aqui, ó. Os antigos sumérios tinham um sistema numérico muito curioso. Ao invés de contar um dedo inteiro como um, eles contavam da seguinte maneira. O polegar é o dedo índice e ele não conta como número. Com o polegar, coloca-se na falange mais perto da palma da mão do dedo mínimo mindinho. Este é o número 1. Escorregue o dedo para cima até a próxima falange do mesmo dedo. Este é o número 2. Mais uma vez o terá e terá o 3. Agora acabou o dedo. Dessa forma, contando falange por falange, se chega ao número 12. Eu não tô entendendo porra nenhuma. Tá beleza. Não, eu tô fazendo aqui, cara, mas... Isso eu já tinha ouvido falar, cara. É bem legal. Explica por que eles usariam 12 ao invés de 10. Que você usa o seu dedão, abre a sua mão, a palma da sua mão, você usa o dedão pra contar as dobras do seu dedo. Aí você conta a primeira dobra do indicador, segunda dobra, terceira dobra. E aí assim vai pros outros dedos, você contar de todos dá 12. Caralho, que bizarro da jeito porra. Bem legal, né, cara? E faz todo sentido. É um jeito muito bom de se contar, né, cara? Tá na sua mão. Sim, é. E você consegue contar mais, né, do que 20. Você conta o quê? Exatamente. É 24. É, olha aí. É ele que adotamos nos nossos calendários, quando a gente vende ou compra coisas por dúzia, na contagem de horas e etc. O sistema numérico sumério, portanto, é duodecimal. O número 13 simboliza o número correspondente ao que ocorre depois do fim. Ele simboliza quando se recomeça do outro lado da vida. É por isso que a morte é a carta 13 do tarô. Claro, o ciclo maior é 60, contando-se com a mão direita somente as pontas dos dedos com o indicador. Eu já não tô entendendo porra nenhuma. Largar o chão. Eu parei no 12. É, eu parei só no dado 12 lá e já era, tá ligado? Meu avô tinha um pé de mexerica que não dava muitos frutos. Um ano alguém disse que ele tinha que colocar uma cueca usada na árvore para que ela tivesse fertilidade. Naquele ano foi tipo um recorde de frutos. Motivo? Choveu pra caramba. Mas virou uma tradição aquela cueca lá. Meu Deus do céu. Mas é isso, cara. A superstição, ela pega muito desse negócio, né, cara? Você faz uma coisa, dá certo. A gente fala, toda vez que eu fizer essa coisa, sim, vai dar certo. É a coincidência, né, mano? O bagulho é louco. É. Tipo, você passa debaixo de uma escada, cai uma lata de tinta na sua cabeça, pô, azar. Sim. E geralmente tá associado com coisas muito tensas. Por exemplo, você deu o exemplo de perder um podcast inteiro editadinho, né? Aí você simplesmente mudou pra um nome lá, funcionou, você vai arriscar mudar o nome de novo, né, cara? Muito perigoso. Sim. Um grande abraço, Leandro. Pô, Leandro, valeu pelo seu e-mail, cara. Obrigado de coração por estar ouvindo. O Leandro ajudou a gente lá no grupo do Telegram, do Alguma Coisa Cast, a criar um bot lá, que é o barra capa ou barra episódio, né? Que ele dá uma capa do ACC e dá um episódio aleatório por dia lá, bem legal. Obrigado mesmo, Leandro, tamo junto. Show de bola, hein? Poxa, eu vi esse bot lá no grupo, é bem legal mesmo, hein, cara? Parabéns, Leandro. Sim, ajudou. Valeu, foda, cara, um, e me agregou desgraçado. Bastante. Valeu, Leandro, desculpa eu não ser muito esperto, eu parei no 12 lá na explicação, mas depois eu vou ler direito e vou tentar entender, cara. Valeu mesmo, cara, abraço. Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, galera, chegamos aqui ao Desfibriladores do Rock, a nossa tentativa de salvar o rock and roll. Hoje a gente vai falar aqui da banda Nervosa. Olha aí, uma banda composta por mulheres aí. É um trio, né, cara, daqui de São Paulo. Power Trio. Power Trio, olha aí. E hoje nós temos aqui a presença do Floyd, cara, que é simplesmente o cara que movimenta os Desfibriladores do Rock. Sem o Floyd a gente não sabia nem pra onde ir, né, cara? Não, só aqui pra ajudar. É atrapalhar nóis. Às vezes, mas a ideia é sempre ajudar. E aí, o que, que você achou do Nervosa aí, meu? Ou da Nervosa, cara, né? A Nervosa é uma banda de thrash, cara, extremo. Três minas. Na verdade, ela lá fora é muito conhecida. É como a maioria das bandas de metal extremo aqui no Brasil não, não chama muita atenção, mas lá fora elas fazem muito sucesso. É paulada, cara. É extremo do início ao fim. É aquele vocal rasgado mesmo, gritado. Algumas letras são em português, se você prestar atenção. Isso. Às vezes é difícil de entender. Algumas são em português, não mas faz diferença básico, também, né? No básico elas cantam em inglês, né? Elas têm um single, Time of Death, de 2012, independente. Aí depois já veio o primeiro álbum de estúdio, Victims of Yourself, que é de 2014. E agora, em 2016, elas lançaram o Agony. Muito se foda. Eu não me engano, até uma dessas meninas do Nervosa, tocou com o Detonator naquele Musas do Metal e tal, né? Eu não sei qual, se é a baixista, ou se é a guitarrista, ou se é a baterista, mas eu sei que uma delas, se não me engano, tocou. E o Nervosa, ele é formado pela Fernanda Lira, vocal e baixo, é muito talento pra uma pessoa só. Brica Amaral, que é guitarra e vocal, e Pichu Ferraz na bateria. Tipo, as três mandam muito, bota muita banda aí com um monte de cara no chinelo. Aham, uhum. E você, Luca, o que achou, mano, da banda? Eu achei nervosa, hein, cara? Ai, cara. Essa piada veio, ela veio ali, ó. Ela veio, né? Só levantei pra ele cortar, cara. Gente, é muito foda o som. Eu ouvi aqui a música Death e me lembrou muito Arch Enemy. Eu ouvia muito Arch Enemy quando eu era adolescente, tá ligado? E às vezes pega até um pouco do Arch Enemy de início, Fibrini. Que depois ficou um pouco mais lógico, mas pega muito início da carreira do Arch Enemy. Quando eu era com a Angela Gossel ainda, né, mano? Começão lá e tal. Nossa, eu ouvia muito quando era moleque e me lembrou demais, tá ligado? Curti bastante. Então fica aí a recomendação. Banda Nervosa, aqui no Desfibriladores do Rock. Yeah! Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Muito bem, galera, chegamos aos recadinhos rápidos aqui. Tem vídeo novo no YouTube e o Floyd não participou. Aê! Aê! É mais um canal do YouTube que vai sobreviver. A gente jogou o joguinho Rocket League lá, que é tipo um futebol de carro. Foi muito divertido. Jogou eu, o Team Blue, que é o editor do ACC agora no YouTube, né? Que também é podcast lá no MachineCast. E o Juno Brosé, que é patrão do ACC e namorado do Wilde. E o Floyd ia jogar com a gente, só que a mulher dele não deixou. E aí ele não conseguiu. Na verdade, ela foi se arrumar e o time sobrou a criança não, pra mim. Mas eu apareço, no gameplay, hein? É verdade, você aparece lá. Muito bem, gente, entrem lá, se inscrevam no canal do ACC, assistam ao vídeo, deem like, aquelas paradas todas lá. E agora vamos aqui pro nosso programa de evolução humana, vamos entender aí como que a gente partiu de um musaranho até chegar hoje em podcaster, né? Vamos ver aonde que começou a merda, né? É, aonde que começou a dar ruim. Aonde que a galera errou no passado, né? As espécies que evoluíram de um mesmo ancestral são agrupadas em um gênero. Leões, tigres, leopardos e jaguares são espécies diferentes do gênero Panthera. Os biólogos nomeiam os organismos com o nome duplo latino, o gênero seguido da espécie. Os leões, por exemplo, são chamados Panthera leo, a espécie leo do gênero Panthera. Ao que tudo indica, todos os que estão ouvindo esse ACC são Homo sapiens, a espécie sapiens do gênero Homo. Os gêneros, por sua vez, são agrupados em famílias, como a dos felídeos, leões, guepardos e gatos domésticos, a dos canídeos, lobos, raposas, chacais e a dos elefantídeos, elefantes, mamutes e mastodontes. Todos os membros de uma família remontam a um mesmo patriarca ou matriarca original. Todos os gatos, por exemplo, dos menores gatos domésticos ao leão mais feroz, têm em comum um ancestral felídeo que viveu há cerca de 25 milhões de anos. O Homo sapiens também pertence a uma família. Esse fato banal costumava ser um dos segredos mais bem guardados da história. Durante muito tempo, o Homo sapiens preferiu conceber a si mesmo como separado dos animais. Um órfão destituído de família, carente de primos ou irmãos, o que é mais importante, sem pai nem mãe, pois era especial. Mas isso simplesmente não é verdade. Gostemos ou não, somos membros de uma família grande e particularmente ruidosa chamada Grandes Primatas. Nossos parentes vivos mais próximos incluem os chimpanzés, os gorilas e os orangotangos. Há apenas 6 milhões de anos, uma mesma fêmea primata teve duas filhas. Uma delas se tornou o ancestral de todos os chimpanzés. A outra é a vovó do ser humano. Antes da gente começar a falar do ser humano mesmo, né, a gente tem que dar uma introdução aqui sobre o que, que é, afinal de contas, um ser humano. O que, que aconteceu, né, para chegar aqui até onde a gente chegou, os nossos ancestrais, aquela coisa toda. Para dar uma pincelada bem rápida, a gente tem que falar um pouco de mamíferos, né. Os mamíferos surgiram há 180 milhões de anos atrás, ou seja, muito, muito Sim. tempo mesmo. Por exemplo, os dinossauros foram extintos há 65 milhões. Seres humanos, os mamíferos, aliás, surgiram há 180 milhões, então é muito tempo. E naquela época eles eram ratinhos, né, cara? Aqueles famosos musaranhos, né? Que é um ratinho. É aquela velha expressão extremamente utilizada, milhões de anos para caralho. Exatamente. Milhões de anos para caralho. Desses musaranhos, desses ratinhos, surgiram, né? A gente vai usar alguns termos aqui que não vai se apegar muito neles, senão você vai ficar doido. Evoluíram. Os plesiadapes, né, ou plesiadapsidas, que são uma espécie de esquilo, parece um ratinho desse, né, mas é um, meio que um esquilinho um pouco maior, e um pouco menor do que um macaco. Ele seria ali o ancestral comum dos primatas. É esse bichinho que derivou do musaranho, né? E se tornou esse ancestral comum dos primatas. Hoje você tem alguns bichos que lembram um pouco esse Plesiadap, que é o lemuri, né? O lemuri aí que todo mundo conhece lá, a família de Madagascar, aquela coisa toda. É, o Zubumafu. Também. Esse mesmo. Puta, eu ia falar o Zubumafu, cara. Que são melhor ali... exemplo. Então, que são protoprimatas, né? Que se você olhar o lemuri, todo mundo fala, né? Pô, é um macaquinho, né? Na verdade, não é um macaco. São coisas bem diferentes. Uma das características muito doidas que você vê no lemuri, que não tem mais nos macacos, ou né, no que a gente conhece como macaco, é a parte da mucosa do nariz, que é muito legal isso, né? A mucosa do lemuri, ela parece o narizinho do cachorro, né? Que é aquela mucosinha molhada assim e tal, né? Nós temos aquele tipo de mucosa também, a diferença é que a nossa mucosa é embutida, né? A nossa mucosa foi coberta pela pele com os anos de evolução, aquela coisa toda. Então, daí desses bichinhos, a gente tem a evolução aí dos primatas, né? E fugindo um pouquinho do assunto, assim, a gente sai daquela simples mucosa, porque, nossa, é isso que vai interessar a todo mundo. Eu estou vendo várias fãs, assim, ah, meu Deus, é por isso. Não, é porque as nossas mucosas saíram daquela parte externa de simplesmente modificar o nariz, como acontece nos cachorros e gatos hoje em dia, para mais um sistema de proteção interno. Sim. Ou seja, elas saíram de, simplesmente daquela de lubrificação de uma parte respiratória importante para a filtração dessa parte respiratória importante. Sim, que tem também toda a relação com aqueles pelos nasais e etc, né? Tem muita gente que corta o pelo do nariz, aí depois começa a ficar espirrando igual um louco, e não sabe por quê. Você tá tirando o filtro, sim, né? Do a própria cartilagem, né? Também por cima. Sim, todo um sistema, né? Que o pessoal tira. E a galera quer tirar por questões estéticas também. E acaba ferrando todo o sistema respiratório. Esses grandes primatas, né? Esses macacos, entre aspas, eles formam um grande grupo, né? Que é o que a gente conhece como grupo dos primatas. E aqui a gente começa já pegando uma coisa pra desmistificar, que é muito errada, que é aquela famosa imagem clássica da evolução, né? Você tem um macaquinho, aí ele vai ficando de pé, aí ele vai ficando maior, vai perdendo pelo, vai ficando mais claro, não sei o quê, e pum, virou um homem. Se você, eu quero dar um recado pra você, ouvinte, que tem a tatuagem da evolução humana, você vai arrancar um pedaço do seu braço, você da sua perna, agora. Se fudeu, porque aquilo não existe, cara. Isso não é real. E pior, não, né? Não é uma linha. E pior, né, Kel? Ele vai ficar ouvindo aquela pergunta, né, dos criacionistas aí e tal, e pessoas que gostam de questionar, falando, mas por que que ainda tem macaco? Tá ligado? Se o homem veio do macaco, ele vai ter que explicar toda vez, porque ele tem a porra da tatuagem no corpo mostrando aquilo. Meus queridos, tem gente que tem ainda tatuagem daquele apanhador de sonhos e tal. Então, assim, a pessoa com a tatuagem do evolucionismo é de menos. Eu tenho pena da pessoa que tem o apanhador de sonhos tatuado, assim. Cara, tem gente que tem o Neymar, tá ligado? Eu acho que pior do que o Neymar. Eu acho que a pessoa pior é a pessoa que tem o casal do Chimbim, o casal Chimbim e Joelma tatuado nas costas, que eles nem são um casal mais. A primeira coisa errada dessa imagem é simplesmente aquela constante, né? A gente sabe que evolução não é uma linha constante, né? A gente falou um pouco lá no cast sobre dinossauros, né? Que às vezes a gente busca muito essa linha, né? A gente quer uma sequência, quer um gráfico assim, mostrando esse virou esse, e não é necessariamente daquele jeito. Muitos daqueles que estão retratados ali conviveram ao mesmo tempo, né? O Homo erectus, depois a gente vai falar com mais propriedade, foi um dos que mais viveu, ele viveu durante 1,5 milhão de anos. Então, cara, isso é muito tempo. Não é que ele foi um dos que... Ele foi o que mais viveu. Exato. Até, né, o que se tem mais, até o que se tem registro, né? Sim. Até que se prove o contrário, ele é o que mais viveu. Sim. Até que ele é o que tem mais subespécies. Se Sim. a gente for... O que eu tava falando na minha entrada, é tipo, as divisões que a gente tem da taxonomia. A taxonomia é como você classifica as espécies. Quando a gente pensa de como a gente vai classificar classificar os seres vivos, né? Então você tem lá o reino, você tem o filo, a classe. Dentro da classe, você tem a superclasse, você tem a classe e a infraclasse. Você tem depois a ordem, e dentro da ordem você tem subdivisões de ordem. Você tem família, subdivisões de família, gênero e espécie. Quando a gente pensa em ser humano, no ser humano de uma forma geral, aqui a gente já vai chegar, a gente tem o reino, que é o Animalia, que é onde se encontram todos os animais. A gente tem o filo, que é o Chordata, que são todos os animais vertebrados, né, que são todos que têm coluna vertebral, que nasceram com a coluna vertebral, que ela fica dentro, né, no caso da estrutura do animal, e não por fora, que não tem uma estrutura óssea por fora, como você tem, por exemplo, na tartaruga e tal. Aí depois você tem a classe. A classe já vem a questão da... Já vem a classe dos mamíferos, né? Quando a gente tá falando de ser humano, que é a classe do mamalha, que se enquadram todos os animais que mamam. E você tem depois a infraclasse, que é onde se encontra que é uma subdivisão da classe que a gente tá incluído, que são os animais que são os placentalias, que são os mamíferos com placenta, que possuem... Isso, exatamente. E aí quando chega na ordem, que é a ordem mais geral, que é a ordem dos primatas. E aí que é a questão que muitos cientistas mais antigos discordavam, porque o pessoal não queria se entrar na ordem dos primatas. Eles achavam que eles tinham... O ser humano se acha o fodão, né? Exato. Até por aí que a gente se autodenomina Homo sapiens, que é o homem sábio. Então a gente já se acha o... Humildade fodão. Zero, né? só pra pegar um ponto nisso aí que a Kel falou, tudo isso que a Kel tá falando é pra dizer que, cara, seres humanos não somos só nós, Homo sapiens. Eu já vi isso muitas vezes. A pessoa fala, não, o que é ser humano? Não, ser humano somos Homo sapiens. Não, nós somos Homo sapiens sapiens, que somos os homens modernos. Era o que eu ia dizer. Mas existe um monte de outros seres humanos que já caminharam por aí, que a gente vai falar deles aqui, entendeu? Porque a classificação de Homo sapiens, ela hoje em dia, ela já está ultrapassada. Nós somos Homo sapiens sapiens. Sim. Então, tipo, os caras são tão sábios, tipo, os caras são tão, tipo, a gente não é só sábio, a gente é sábio pra caralho, então a gente é Homo sapiens sapiens. Sábio quadrado. Não basta ser homem, a gente é homem sábio, não basta ser homem sábio, a gente é homem sábio com Google, assim, que é tão foda aqui. Depois da classe, né, depois vem a família. Dentro da família, a gente tá na família dos hominidae, que são... E aí, dentro da família, aí já tem uma coisa que é mais meio complicadinha, que você tem as subfamílias, que você tem... A subfamília dos hominidae, que somos nós, né, no caso, e tem a subfamília dos gorilas, dos pan, que são os chimpanzés, dos ardipitecos, dos australopitecos, dos pierolopitecos, e aí assim vai... Indo etc, pro passado, etc. Essa sequência que a Kel falou tá indo pro passado. Tá vindo desde os macacos mais próximos da gente, o bonobo, o chimpanzé e etc., indo pro passado, passando por todo o gênero Homo, que são esses homens que a gente vai falar, até os australopitecos, que não são do gênero Homo, eles são do gênero australopitecos mesmo, que aí já tem outra classificação, mas pra exemplificar pra vocês que estão ouvindo certinho como aquela imagem tá errada. Não foi daquele jeito, não teve aquela linearidade, e conforme foi passando o tempo, aquele ancestral ali não foi desaparecendo. O que tem naquela imagem clássica? O primeiro é um macaco. Aí muita gente fala, por que tem macaco hoje em dia se ele evoluiu? Não, não foi isso que aconteceu. Aquele macaco nem existia, pra começar. Geralmente as pessoas põem um chimpanzé no começo dessa imagem, né? Aqui a gente tá falando de um ancestral primata muito antigo, de 65 milhões de anos atrás, tá ligado? O chimpanzé não tava Porque assim, um mico-leão dourado vai evoluir pra um ser humano, com certeza. Então, né? Não, o chimpanzé, ele tá na mesma família. A gente tá na mesma família, né? Os gorilas, os chimpanzés e os hominidae, que somos nós, a gente tá na mesma família, que são os hominidae, só que a gente está dentro de subfamílias diferentes. Quando a gente desce um pouquinho mais, especifica um pouquinho mais a nossa... A gente especifica algumas características a mais, aí a gente já chega no gênero. O gênero já é o homo. Quando a gente chega no homo, aí a gente chega no que o Febrinho tá falando, que são todos os humanos. E quando a gente fala de humanos, não é só a gente. Aí é que fode a mente das pessoas. Que aí as pessoas ficam, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque, tipo, o pan... é basicamente assim, na hora que der a merda, na hora que acabar a água, na hora que o Google quebrar, vai ser o pessoal que vai dar trabalho pra gente. Sim, então, mas o meu ponto é que... A gente vai estar lá, de arminha e tal, e eles vão estar lá dominando o mundo e montando cavalinhos e tal. Vai ser tipo Planeta dos Macacos. É, mas o meu ponto, o meu ponto do que eu falei, a Shaquel acabou confundindo um pouco mais o que tava. O meu ponto que eu falei é o seguinte, aquele primeiro macaco da imagem, geralmente é um chimpanzé. Chimpanzé, cara, ele meio que separou do tronco do nosso ancestral comum, né? Que você vem com aquela linha. Muito tempo. Não é muito tempo, 7 milhões de anos. O Australopithecus... Ah, não, muito tempo não. Não, se você parar pra pensar a nível de evolução, tá ligado? Porque quando você olha aquilo, você vê uma linha, que é o que a galera quer passar com essa imagem. Então o nego vê aquela linha e fala assim, olha, então primeiro veio esse, depois veio esse, depois veio... Tá ligado? Tipo, um deu origem... Um teve um bebezinho que virou outro. Aí teve um bebezinho que virou outro, tá ligado? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, não necessariamente foi... não necessariamente não, né? Na verdade, não foi assim... E eles conviveram, porque a pessoa fala, se o macaco virou o homem, por que que o macaco ainda existe? Sendo que todos aqueles do meio não existem mais, tá ligado? Por que que só tem o primeiro da ponta e só tem o último lá? Porque depende do que você define como macaco, né? Pessoas, pô, o macaco não é macaco, são vários macacos e muitos que já foram extintos, inclusive como nós, humanos, já fomos, né? E tivemos também vários tem extintos. Aquela diferença, né? Por que que não existem outros macacos? Porque a gente matou todos eles, filho da puta. Também tem isso aí. Outro erro comum dessa imagem é o seguinte, é o branqueamento do homem, né? Ali você vê uma evolução e o homem vai ficando cada vez mais claro até se tornar um europeu. Não necessariamente foi assim. Você pode pegar aquela evolução... Ele vira o Homer e fica amarelo. É verdade. Você pode pegar aquela evolução, como realmente foi no início, e ela toda com a pele escura, né? O homem negro, né, cara? Que foi a grande maioria ali dos nossos homo que existiram, né? Tirando o Neandertal, depois que a gente vai falar um pouco dele lá na frente. Mas então você tem esses dois erros básicos nessa imagem. Primeiro, não foi uma linha. Não foi um que foi nascendo bebezinho do outro. Não é assim que a evolução acontece. E a segunda, não teve esse branqueamento. Se você é uma pessoa branca hoje, não foi porque você veio evoluindo daquele jeito, ficando cada vez mais clarinho, tá ligado? Tem toda uma evolução por trás aí. Lembrando que evolução não tem nada a ver com o seu uso e desuso. Superioridade. Não é questão de você... É que a pessoa, por exemplo, o que eu penso, né? As pessoas usavam muito essa questão de o Neandertal, blá, blá, blá, pra usar, pra preconceito racial. Uhum. Com relação à raça ariana e etc, porque somos superiores, não sei o quê, porque os Neandertais tinham um cérebro maior. Só que não foi por conta disso, né? Por conta do local mesmo. As mudanças climáticas no local. No caso da África, o ambiente ele era mais sol, era mais quente. A incidência do sol era maior. A melanina que você precisa para proteger a sua pele era você precisava de mais melanina. Então a sua pele automaticamente precisava ser mais escura. Na Europa não tinha tanta incidência, o clima era mais frio, era bem mais frio do que inclusive é hoje. Então você não precisava dessa quantidade de melanina no corpo. Então o corpo foi eliminando. Mas aí tem até aquela questão que tem a hipótese da origem única e a hipótese da muito regional, né, que eles falam. Sim, tem muita gente que defende que surgiu em vários lugares ao mesmo tempo a vida. É disso que você tá falando? É, que foi se adaptando em cada lugar e tem alguns que falam que é só nascer naquele lugar e daquele lugar foi se expandindo. Sim, isso aí que você falou é muito, muito interessante. Essa palavra que você falou, adaptação. A gente, às vezes, fala de evolução e a gente fica com a palavra transformar na cabeça. E, cara, esquece transformar, esquece evolução, não é Pokémon, tá ligado? Quando a gente fala de evolução, a gente fala de adaptar. O mais evoluído, ou que evoluiu mais, é o que se adaptou mais, tá ligado? Então, por que que os Neandertais, depois a gente vai falar mais especificamente, mas por que que eles tiveram toda essa coisa da pele mais clara, etc., que a Kel acabou de falar? Adaptação. Tudo é adaptação, tá ligado? Aí não confunda com aquele esquema do Lamarck de uso e desuso, né? Não é porque o cara vive no gelo que ele vai crescer pelo e vai ter que ter pelo pra se esquentar. Uhum. É diferente. Pegando, né, agora que a gente esclareceu um pouco essa imagem pra galera, né, que essa imagem tá bem errada, que isso aí foi uma evolução totalmente diferente e muito contemporânea, né? Muitos deles viveram ao mesmo tempo, não é que um foi dando origem ao outro. A gente tem um grupo que são os macacos sem rabo, que tem o quê? Que tem os gorilas, os chimpanzés e os humanos, fora alguns outros macacos, entendeu? Por isso que as pessoas às vezes falam, pô, por que que ainda tem macaco? Defina o que é macaco, porque o nosso ancestral é comum. O homem veio do macaco, mas ele veio de um macaco, muito específico, tá ligado? Pra exemplificar até de uma maneira melhor pra galera, todos os tipos de gato que você tem hoje... Tem um milhão de gato diferente, né? Você tem, e gato eu digo, desde gatinho que tá na sua casa até o leão que tá na savana, tá ligado? Todos esses gatos... Todos Mas esses... aquele gato siamês que tá na sua casa, que é filho da puta, ele veio de um gato só. Então, todos esses gatos, caras, eles são os felídeos, né, que a galera chama. Eles vieram de um único ancestral comum. E aí veio toda a árvore, né? Pra dar um exemplo aqui, o gênero é Pantera, que todos aqueles nomes em latim, etc. Mas aí vamos pegar o leão, por exemplo. O leão, ele é do gênero Pantera, da espécie Leo. Ou seja, esse é o leão, tá ligado? O gênero já abrange muito mais e todos vieram de um ancestral comum. Nós, humanos, somos do gênero Homo, da espécie Sapiens, e viemos de um ancestral comum. Por quê? Porque já teve toda uma evolução e dessa evolução ramificou muita coisa. Saiu um monte de macaco pra tudo que é lado e saiu um monte de homem pro outro lado, tá ligado? A gente não tá meio dividido, né? A gente não nasceu do nada, assim. Sim, nós somos um macaco, tá ligado? Sim, até quando a gente vai assistir Tarzan, quando a gente vê alguns estudos assim mais antigos, a galera falava muito daquele conceito de o elo perdido, que é justamente essa busca que os cientistas têm de encontrar qual foi esse macaco que deu origem aos seres humanos. A ligação, então, né? Exatamente. De tentar encontrar o que foi, por isso que quando eles encontram lá no filme do Tarzan, tem toda aquela coisa, ou não só no filme, né, no livro. É assim, quando você encontra lá o menino que tá lá no rio, tá na floresta vivendo com os macacos, a gente tenta entender qual que é a ligação dele, né, com o macaco e se seria esse, talvez, uma explicação do elo perdido, né. Que até então ninguém sabe que ele é um humano que foi achado lá. Eles acham que ele foi uma evolução do gorila. Então, exato. Esse que é o grande ponto, né, da história. E até então, tipo, até começar a estudar sobre esse cast, eu não tinha me ligado nessa história. Eu fiquei assim, meu Deus! Sim, isso é muito louco. Tem até algumas características legais da gente falar aqui, né? Muita gente fala, pô, mas a gente não tem nada a ver com macaco, né? Eu falo, pô, calma, nada a ver é muita coisa. Como assim a gente não tem nada a ver com macaco? A gente só tem a ver com macaco. Então, porque a pessoa fala, ah, mas se você pegar o esqueleto de um macaco, aí você vai falar, ah, parece com o esqueleto de um homem. Mas se você pegar um esqueleto de um cachorro, ele também parece com o esqueleto de um gato. Tá, isso aí é um ponto interessante, realmente parece. Mas a nossa similaridade com o macaco, ela vai muito além disso. Por exemplo, nós somos mamíferos placentários. Nós temos 5 dedos com polegares opositores. Isso na natureza, malandro, é uma coisa muito rara. Polegares opositores é a questão. Nós temos aquelas famosas almofadas, né, nas pontas dos dedos, que é onde vocês têm as impressões digitais. Inclusive, muitos macacos têm impressões digitais como as nossas, e são diferentes como as nossas. Isso é muito louco. Nós temos as nossas garras, que evoluíram, né, para se tornar unhas. Elas ficam em cima do dedo de forma a não atrapalhar essas nossas almofadinhas. Nós temos 2 glândulas mamárias, nós, homens, os macacos também. Aí fala, ah, mas o cachorro também é mamífero. É, mas o cachorro não tem só dois peitinhos, né? Ele tem 1 milhão de peitos. Né? Porra, nós temos, caraca, também aquela coisa dos pelos. Isso aí tem muitos outros mamíferos, não é muito, né, exclusivo assim. Mas nós temos uma coisa muito interessante, que é o quê? A rotação do osso rádio sobre a ulna. Isso é muito louco, tá ligado? Por exemplo, faz aquela posição, você que tá ouvindo aí, vocês que estão gravando também, da motoca. Você tá segurando ali na motoca, né? Gira o seu braço pra fora. Se você gira o seu braço pra fora, você tem uma rotação, né? Gira ele pra fora assim, ó. Se você pegar um cachorro, ele não tem esse tipo de rotação. Se você pegar um gatinho, ele não tem esse tipo de rotação. Você pegar, sabe? O nosso... Uma característica muito legal, assim, do homem, que também a gente vê nos macacos, é esse tipo de rotação, tá ligado? Que é muito característica da nossa espécie, da nossa ordem dos primatas. Caraca, velho. Isso é muito da hora que tá todo mundo rodando o braço agora. É, eu tô fazendo isso também. Mas seria muito maneiro ter um gato ou um cachorro andando de moto, né? Seria foda, né? É uma falácia comum conceber as espécies humanas como dispostas em uma linha reta de descendência, com os ergaster dando origem aos erectus, os erectus dando origem aos neandertais e os neandertais dando origem a nós, Homo sapiens. Esse modelo linear dá a impressão equivocada de que em determinado momento apenas um tipo de humano habitou a Terra e de que todas as espécies anteriores foram meros modelos mais antigos de nós mesmos. A verdade é que de aproximadamente 2 milhões de anos a 10 mil anos atrás, o mundo foi habitado por várias espécies humanas ao mesmo tempo. E por que não? Hoje há muitas espécies de raposas, muitas espécies de ursos e muitas espécies de porcos. O mundo de 100 mil anos atrás foi habitado por pelo menos 6 espécies humanas diferentes. É nossa exclusividade atual e não a multiplicidade de espécies em nosso passado que é peculiar e talvez incriminadora. Como veremos no final desse programa, nós, sapiens, temos boas razões para reprimir a lembrança de nossos irmãos. Eu vou falar aqui de um ser que não é o ser humaninho. Eu achei que ele era o ser humaninho, mas ele não é. Errei! Ele é da ele é da subfamília do Australopithecus, então ele não é um homo, mas ele é o nosso ancestral comum até então. Sim. É, ele surgiu há 2,5 milhões de anos, né? Pra caralho. Até então. 2 milhões de anos. É quase indo agora. Ah, 2,5 é quase indo agora. Não tinha nada pra fazer. Como dizia minha avó, é do tempo que o diabo era menino. É. Tipo isso. São 13 bilhões desde a formação da Terra. Então 2,5 milhões é ontem, pouquinho, né? Cara. Foi ontem. Ah, 2,5 é o tempo de um pão de queijo. É, tipo isso. É tipo o tempo que... Tipo, Deus começou a fazer lá, terminou, botou a lasanha no forno, fez o Australopithecus, voltou, pegou a lasanha, comeu. Aí, enfim. Ai, ai. 2,5 milhões de anos atrás, surge o Australopithecus na África Oriental. Até então, eu não sabia onde ficava a África Oriental, porque eu sou uma pessoa muito desorientada no mapa. Olha aí, você é desorientada. Oriente. Ah, olha aí. Você não meu tem Deus. Ah, meu Deus! Agora eu sou uma pessoa orientada, porque eu sou de Fico Oriente. Pega o mapa daqui. Mas bota uma placa de eletricidade na frente dessa mulher pra ver se ela não se orienta rapidinho. É, tipo isso. Imagina o mapa da África, você divide ele em dois, assim, tipo, numa linha reta, assim, vertical. Aí do lado direito é a África Oriental. Olha que sensacional. Descobri isso hoje. Olha que maravilhoso. Pra você que tá ouvindo, poder saber onde que é o Oriente e onde que é o Ocidente, é só você lembrar da palavra oriental, que é ligada com japonês, chinês, esse tipo de coisa, né? É, os asiáticos. asiáticos, olhinho puxado, não sei o que. No tempo a gente fala, ah, aquilo ali é um oriental. Então é isso aí, você consegue pegar o mapa mundi e fazer esse tipo de divisão que você sabe exatamente onde que é o oriente e onde que é o ocidente. É, mas o problema é, quando você pensa no oriente, eu falei, África Oriental, eu não sabia se era, tipo, pra cima ou se era, tipo, todo lado direito da África, entendeu? Por isso que eu fiquei confusa. Aí eu descobri que é todo lado direito da África, de baixo até em cima. Bem, só 500 mil anos depois que eles começaram a migrar, né? Então eles começaram a partir da África Oriental para a África do Norte, para parte da Europa e para a Ásia. Então, assim, o que é interessante também a gente falar sobre os australopitecos. Eles tinham 35% de volume cerebral menor do que a gente tem hoje. E eles eram pequenininhos. Isso é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu achei que eles eram maiores. Eles tinham, no máximo, até 1,20 m. Uma maneira que, tipo, pra galera visualizar bem, se você visse um australopithecus na savana, assim, né, você ia ver um macaco andando em pé. Sabe, você ia estranhar, porque, pô, ele tá andando em pé. Porque hoje em dia a gente tem alguns macacos que andam em pé de uma maneira muito esquisita. Um dos macacos hoje que anda de uma forma muito estranha é o bonobo. Se eu estiver errado, me corrijam aí nos e-mails. Que é aquele tipo de macaco que você vê andando sobre duas pernas ali, né? Só que com os braços, assim, esticados, pra um lado e pro outro, sabe? Que ele anda todo esquisito, assim. Esse tipo de macaco, você vê hoje em dia andando, né? Eles andam todos esquisitões, assim, e tal. Se você visse um Australopithecus, você ia ver ele dando rolê, tá ligado? Igual uma pessoa anda na praia. Ele anda exatamente desse jeito, tá ligado? Tipo, e ele não é que ele tava andando, ele tava andando com postura mesmo, ele era um bípede. Uhum. Tipo, não é que ele anda, igual o macaquinho zoológico, que ele levanta, assim, anda um pouquinho em pé e depois ele anda de novo, assim, apoiando na mão. Tipo, O do zoológico é o contrário, né? Normalmente ele vai andar ali apoiando os nós dos dedos e vez ou outra ele fica em pé, né? O Australopithecus não, ele andava a maioria do tempo em pé e vez ou outra ele apoiava nos nós dos dedos, né? E o muito bizarro disso tudo, que a evolução ela é fantástica, né? Aconteceram duas coisas muito importantes aí nessa época, quando a gente teve essa coisa de ficar ereto, de ficar em pé, né? Uma delas foi o cérebro. Como a Kel falou, o cérebro dele já não era um cérebro muito pequenininho, né? Já era um cérebro um pouco maior do que... E a outra foi a munhequeira e tal, pra não machucar a mão e tal. Então, o luva, né? Começou a usar luva. Sapato, porque ele andava em pé. É, começou a usar uma luva, beleza. E aí você viu um bagulho muito louco da evolução, cara. Você teve essa questão do cérebro, né? O cérebro desenvolvendo, aquela coisa toda. E ao mesmo tempo você tem uma mudança biológica, né? Uma mudança física. Porque o macaco, cara, ele andar assim nos nós dos dedos, como um gorila, por exemplo, né? A anatomia dele, ela evoluiu para aquilo, ela é adaptada para aquilo, né? O Australopithecus, ele teve a anatomia dele também adaptada para começar a andar um pouco mais ereto. Só que quando isso acontece, a cintura, né? Aqui os ossos da cintura, da bacia, ficam um pouco mais estreitos para facilitar essa locomoção, tá ligado? E ao mesmo tempo que esses ossos foram ficando estreitos, o cérebro estava ficando maior. Ou seja, a cabeça dele estava ficando um pouquinho maior de acordo com a evolução. Então, você e pesada. Pesada. Então, para você andar, você tem um problema do peso. E pior do que isso é o nascimento. Porque você tem uma coisa que para a evolução, ela se vê, né, num dilema. Que ela fala, pô, a cintura das fêmeas está cada vez mais estreita e a cabeça dos bebês está cada vez maior. Então, o que eu faço agora, né? Não tem como eu fazer uma mágica e ele sair ali, sabe? Então, aconteceu o quê? Houve um regresso, assim, na idade dos filhotes, né? Vamos pegar um exemplo clássico, o jacaré. O jacarezinho, quando ele nasce do ovo, ele sai maluco. Igual, sabe, ele é um jacaré. Vamos trazer pros mamíferos, então, né? Aí a pessoa pode falar, ah, mas o jacaré é totalmente diferente, tá? Vamos trazer pro mamífero, um cavalo, um potro. Ele já nasce malando, praticamente sozinho, tá ligado? Ele cai ali, dá umas tremelidinhas na perna, daqui a pouco ele tá andando, tá ligado? Sim. Já sai muito preparado. Provavelmente esses ancestrais comuns do homem, do Australopithecus, que vem do Ardipithecus e de muitos outros, provavelmente o bebezinho já nascia um pouco mais desenvolvido, tá ligado? Só que aí você teve o quê? Você teve que começar a ter bebês prematuros. Por quê? Porque não dava tempo dele desenvolver tanto dentro da mãe, porque quando ele fosse nascer, a cabeça dele ia estar gigante por conta do cérebro que evoluía, né? E aí ele ia morrer no parto. Então morreu muito bebê no parto, teve toda essa transição, e essa transição a gente vai encontrar até no gênero homo. Até muitas mulheres morreram, né? Sim, muitas fêmeas, no caso, morreram também. E, aí, e essa transição não vai acontecer só no Australopithecus, isso vai ser um problema durante vários, durante várias espécies, né? Desde ali do Australopithecus, passando pelo Habilis e tal, até chegar mais ou menos ali no Homo erectus, etc. Deixa eu colocar um ponto aí, já que você entrou nessa parte. Um dado interessante é que um mamífero normal, assim, um outro, de outras espécies, né, no caso, de 60 quilos, tem um volume médio de cérebro de 200 centímetros cúbicos. O nosso cérebro, o nosso cérebro atual, né, do homem moderno, ele tem 1.200 até 1.400 centímetros cúbicos. Cérebro pra caralho. Então, assim, é muita coisa. E uma outra coisa também que aconteceu, justamente por isso que o Febrino tá falando, é, do bebê nascer prematuro, o bebê ele nascia muito vulnerável. Tanto que a gente pega um bebezinho hoje, ele não faz nada sozinho. Ele não consegue fazer as necessidades sozinho, ele não consegue se limpar sozinho. Não, fazer necessidade sozinho ele consegue, ninguém vai lá cagar pra ele. É, mas você tem que alimentar sozinho. Tipo, se não alimentar, não. Tipo, mas ele não ia conseguir viver sozinho. Ele não sobreviveria, sim. Isso. Então, e muito menos no caso aqui dos nossos antepassados, uma fêmea, logo depois de dar à luz, ela não ia conseguir criar o filho dela sozinho. Então, esse é um dos motivos da nossa sociedade, da nossa espécie, né, no caso, ser tão sociável. Porque a gente precisava ter uma estrutura de convivência para poder dar estrutura para criar os nossos filhotes. Então, sim, por exemplo, se você tinha uma criancinha lá, um bebezinho, para você alimentar a mãe, ela não ia conseguir caçar com um bebê recém-nascido. Ela não ia conseguir pegar fruta para se alimentar e alimentar o bebê. E depois, quando a criança fazer, tipo, sei lá, uns 4 anos, 5 anos, e conseguir andar sozinha, ia demorar. Então, por isso que ela precisava de uma estrutura, né? De uma aldeia, de uma tribo para poder criar o filho dela. E exato, por isso que a gente é tão sociável. A grosso modo, aumentou o cuidado parental ao extremo, no talo, sabe? Onde você via um macaquinho tendo um filhotinho e o filhotinho vindo atrás. Mesmo esquema do elefante, né? A mãe e o elefante vai e ele vai atrás. Agora não. Agora você tem que ficar com a criança no colo, né? Bebezinho no colo o tempo todo, aquela coisa, dar comida na boquinha, tomar cuidado, proteger, defender uma coisa ou outra. Então o cuidado parental aumenta muito e acontece isso que a Kel falou, né? Vai ficando cada vez mais sociável. Isso é uma coisa extremamente importante durante toda a história do homem, né? Até hoje em dia, né? Hoje em dia a gente tem um regresso, né? Pessoas que não querem mais socializar, né? Exatamente. voltando ao Australopithecus, ele tem uma subespécie que é o Australopithecus afarensis. Uhum. Que dele tem o Australopithecus mais famoso aí, que é a Lucy. Que foi... que aí, acho que é o nosso antepassado mais famoso, né? Que é a mais popstar. Sim. Ela tinha aí entre 1 e 1.5 metros. Ela era alta até para dentro da espécie dela. E também uma das características dela, que diferenciava ela dos outros que faz, né, a subespécie dela ser diferente, é que ela tinha uma testa pequena, né, e tinha um maxilar mais proeminente, e diferencia isso dos outros primatas, né, também. Além disso, tinha aquele negócio assim, de olho azul, cabelo louro, parecia Scarlett Johansson. Então, tá um pouco longe ainda. É uma coisa interessante também falar do Australopithecus, que ele no começo ele era mais presa do que predador, né? Que grande parte dos... O principal predador dele, né, era o Dinofelis, que era tipo uma espécie de felino parecido com o tigre dente de sabre, mas já é um pouco, acho que até maior que o tigre dente de sabre. Sim, cara, isso é muito maneiro, né? Daqui a gente já vai começar a passar pro Homo habilis, né? E como a Kel falou sobre o elo perdido, a gente não tem essa ligação concluída, né? Desde ali do Australopithecus até o Homo habilis, né? Não tem aquela linha que a gente falou lá no começo do programa da imagem famosa, né? Não foi daquele jeito. A gente sabe que houve evolução, mas a gente não sabe o elo perdido. Como que foi ali, se existiu outros macacos ali no meio que foram extintos. E quando a gente chega no Homo habilis, pega muito isso que o Raul falou. Porque o ser humano, cara, ele tinha a mesma relevância para a natureza do que uma borboleta. do que uma mariposa, tá ligado? Ou seja, era uma relevância mínima. Por quê? Porque se acabasse o ser humano ali de uma hora para outra, o impacto seria, sabe, quase nada, quase nulo. Porque o ser humano era o mais baixo da cadeia alimentar ever, tá ligado? O Homo habilis, cara, ele era totalmente carniceiro. Ele é o que a gente conhece hoje como os carniceiros, né? A gente tem as hienas e tal. A grande diferença é que a hiena, ela evoluiu muito para ser aquilo, né? O urubu, ele evoluiu muito para ser aquilo. O Homo habilis, ele ainda não tinha evoluído tanto para ser um carniceiro, né? Então o que acontece? Ele ia lá, meu, esperava os leões ir embora, os bichos que mataram a presa irem embora e comia os restos. Só que aí você pensa, pô, ele não tinha garras, né, para cortar a comida. Ele não tinha dente igual um dente de um lobo, tá ligado? Então isso para ele era um inferno, mas era o que ele tinha que comer, né, cara? Você não morria de fome. É, mas é interessante que a gente depois, com o tempo, né, a gente vai conseguindo adquirir a inteligência, né, a experiência, e a gente vai conseguir tornar o predador, né? Mas foi como o filme falou, tipo, se a gente meio que desaparecesse naquela época, não ia ter tanto de, assim, destaque, né? Porque a gente mais se fudia do que fazer o mal pros outros. Exato. Foi, inclusive, uma das coisas que fez o ser humano evoluir. Foi esse perigo maluco, né? Essa coisa de você estar... Hoje em dia, tem muita área da psicologia aí, né? Que trabalha isso, né? Daquele medo que a gente tem do escuro, né? Daquele medo que a gente tem de coisas que vêm do escuro ou de algum lugar que a gente não tá vendo. Vem muito disso, sabe? O ser humano, cara, aqui, como a gente tá falando do Homo habilis, né? Que já é um ser humano, já é um gênero homo. Ele simplesmente vivia com medo. Vivia fugindo o tempo todo, tá ligado? Cobra era um tormento, sabe? Era um bicho que vivia essencialmente sobrevivendo. Era uma luta diária para você sobreviver, para você conseguir alimento, né? Como são animais onívoros, ou seja, são animais que comem não só carne, como também comem vegetais, etc. Hoje a gente, né, o ser humano hoje em dia come uma infinidade de alimentos aí que você não encontra nenhum outro bicho na natureza que coma tanta coisa. Por isso, o onívoro, ele comia muita coisa diferente, só que mesmo comendo coisa diferente é difícil encontrar. Então, às vezes, o que sobrava era a carniça, né, cara? Era ali o animal que foi abatido, ou algum animal que já estava podre, que eles encontravam. E isso é muito ruim pro organismo, né? Porque, querendo ou não, o organismo do urubu, como eu dei exemplo aquela hora, ele é totalmente adaptado, né? O urubu tem um suco gástrico motherfucker, quase do X-Men, assim, o negócio. O ser humano não, né, cara? Era um macaco. Era um macaco comendo carne podre. Era muito complicado. Aí que vem a questão da adaptação, né? No final do habilis, que, né, como é sobre espécies, no finalzinho, né, que a gente tá falando mais do começo do habilis, no finalzinho que ele começou a ter adquirido também aquela coisa de fazer ferramenta com osso, né? Fazer ferramenta de pedra, mas não era pedra lascada. É... Era mais tipo pegar a pedra e ficar atacando no animal, tá ligado? Sim, era uma ferramenta bem primitiva, né? O que a gente poderia considerar um pedaço de galho, né? Uma pedra mesmo, sei lá, ele conseguiu uma noz. Aí ele queria romper aquela casca, ele não conseguia de jeito nenhum. Então ele ia lá, colocava ela em cima de uma pedra, pegava outra pedra e batia, sabe? Isso já tem um pouquinho daquele desenvolvimento cognitivo, né? Mente aquela pedra fundida, né? Não é fundida, não é lascada, não é afiada, não. É a pedra fundida mesmo. É de qualquer jeito, dois pegou tocos... na natureza e já era. É, pegou dois tocos de pedra e fica batendo no outro até fazer o que você quer. Sim, sim. E a hoje é muito interessante isso também. Hoje a gente vê esse tipo de comportamento do Homo habilis em chimpanzé, cara. Isso é muito incrível, tá ligado? Se você for na internet e digitar lá chimpanzé comendo com vareta, alguma coisa assim, você vê e é incrível, tá ligado? Os caras fazem um teste, eles pegam uma garrafa, dentro dessa garrafa eles colocam um inseto, uma fruta, alguma coisa lá no fundo da garrafa, deixam numa sala e do lado da garrafa eles colocam um graveto. O chimpanzé vem, pega o graveto, enfia dentro da garrafa, tira o bagulho, come. Cara, é impressionante. Você fala que bicho, filha da puta. Né? Pô, totalmente Homo habilis, né, cara? É. Não, hoje, gente, eles fazem isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sim, cara. Uhum. É muito maneiro isso, de você ver como que o animal é inteligente e a gente, às vezes, porra, menospreza ou acha que nós, seres humanos, somos tão incríveis, tão fodas. É, o chimpanzé, cara, ele tem uma memória fotográfica incrível. Incrível. Vou tentar lembrar e linkar um vídeo aí na postagem. Que, meu, tem um computador na frente dele. Aí mostram números pra ele de 1 a 10, tá ligado? mostram numa sequência diferente, é um computador touch, assim, ele tem que tocar, como se fosse um jogo da memória. Os números sempre mudam, e cara, nego mostra durante meio segundo, ele consegue olhar, a memória fotográfica dele é tão incrível, que a hora que apaga os números, fica só uma bolinha branca, né, ele consegue apertar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na sequência certinha. E cara, de 100 vezes que ele faz isso, ele erra tipo 3, tá ligado? Muito incrível. Não, né? tem vídeo de chimpanzé, não apenas de chimpanzé, mas de gorila mesmo, que eles reconhecem a questão de numeral. Tipo, sim, assim, se apresenta X números pra eles em forma de alguma coisa, né? Não apenas um algarismo. E aí você esconde todos e aí você abaixa todos. Digamos assim, se sobra uma tela preta e abaixa a tela preta. E ele consegue ver qual é o número que tá faltando ali. E ele, sim, pira foda. Até libras, né, cara? Tem alguns gorilas e outros macacos que aprendem libras. É muito maneiro, eles se comunicam assim, caralho. Chega a ser inacreditável, né, cara? É muito foda. Jumbo, Jumbo Buana, Habarigani. No Homo sapiens, o cérebro equivale a 2 ou 3% do peso corporal, mas consome 25% da energia do corpo quando está em repouso. Em comparação, o cérebro de outros primatas requer apenas 8% de energia em repouso. Os humanos arcaicos pagaram por seu cérebro grande de duas maneiras. Em primeiro lugar, passaram mais tempo em busca de comida. Em segundo lugar, seus músculos atrofiaram. Como um governo, desviando dinheiro da defesa para a educação, os humanos desviaram energia do bíceps para os neurônios. Dificilmente pensaríamos que essa é uma boa estratégia para a sobrevivência na savana. Um chimpanzé não pode ganhar um debate com o Homo sapiens, mas pode parti-lo ao meio como uma boneca de pano. Hoje, nosso cérebro grande é uma vantagem, porque podemos produzir carros e armas que permitem nos locomovermos mais rápido que os chimpanzés e atirar neles de uma distância segura em vez de enfrentá-los em um combate corpo a corpo. Aqui ainda no Homo habilis a gente vai ter a transição, né, pro Homo ergaster. O Homo ergaster é muito curioso, porque ele tem todas aquelas características do Homo habilis, né, que é esse negócio de ferramentas, de usar pedra, de usar graveto, aquela coisa toda, só que ele começa a deixar isso um pouco mais avançado, né. Então, por exemplo, ele agora já tem a pedra lascada, né, a famosa, que ele vai lá, fica batendo a pedra, ela quebra e vira meio que uma espécie de faquinha, né. E aí com essa faquinha ele já conseguia cortar uma fruta, cortar a carne, fazer alguma coisa assim. Esse desenvolvimento foi muito lento, isso aí é óbvio, tá ligado? O bicho não chegou lá, fez uma faca, saiu na natureza cortando tudo. Foi desenvolvendo com o tempo. E lógico, a gente tá falando aqui de pré-história, então tem muita coisa que ainda tá sendo estudada pela ciência. E amanhã podem descobrir um negócio que joga esse podcast inteiro no lixo, como muitos estudos da galera, né? Mas atribui-se ao ergaster, muitos cientistas atribuem-se a ele que começou a domesticação do fogo com ele. Então foi o Homo ergaster que começou todo aquele lance do fogo, sabe? Que a gente conhece o clássico filme Guerra do Fogo, né? O Raul aí que faz cinema conhece também, que é aquela parada, meu, o fogo aconteceu e ele viu aquilo e começou a pensar, meu, isso aqui é interessante pra mim. Como que ele descobriu que o fogo era bom? Provavelmente no frio, né? Uma das coisas que pode ter acontecido é essa, no frio. Um frio desgraçado, deu um raio em algum lugar, começou a pegar fogo no mato. Ele chegou perto, sentiu aquele calor e falou, pô, meu, é melhor aqui do que lá fora, né? Tomando aquele frio do caralho, né? Mas é interessante que isso aí também, não só isso, como começou a ter desenvolvimento também social, né? Começou a ter aquela coisa de cada um ter seu objetivo, né? Você faz isso, você faz aquilo. Sim, é. O desenvolvimento social deles vem, assim, conforme o tempo vai passando, né? Todos eles são meio sociáveis por conta daquele negócio que a gente falou do cuidado parental e aumentando, né? E por conta também da sobrevivência, né? O nego começa a perceber, pô, é mais legal eu sobreviver aqui com mais 5 amiguinhos do que eu sobreviver sozinho, né, cara? É, lembrar que essa espécie, ela viveu entre 1,8 milhões de anos a 300 mil anos atrás. Sim, tá vendo como eles coexistiram, né? A gente vai entrar agora no Homo erectus. O Homo erectus é de 1 milhão e meio, mais ou menos, né? Só que, meu, ele existiu aí praticamente até a chegada do Homo sapiens aí, tá ligado? É muito contemporâneo. Voltamos naquela imagem lá do começo do programa, né? Olha como ela tá errada. A gente tá falando aqui de seres, de animais, né? De seres humanos, de homens que estão coexistindo. Você tem ali o Ergaster, aí você tem ali o Erectus, aí você tem o Heidenbergensis, você tem o Neandertal, você tem o Sapiens, praticamente coexistindo, sabe? É muito... não é linear, né? Não é um morrendo e o outro chegando. Sim. Ele, o Ergaster, foi o que domesticou o fogo, né? Que os cientistas apontam que domesticou o fogo. Agora a gente vai falar do Homo Erectus. É, ele que a gente já falou aqui, que existiu aí há 1,5 milhões de anos atrás. Pra caralho. Ou seja, de anos pra caralho. Ele habitou a Terra, na verdade ele habitou a Terra por 1,5 milhões, né, de anos. Então, tipo, ele foi a espécie que mais habitou, ou que habitou a Terra por mais tempo, assim. Então, nem a gente não sabe por quanto tempo a gente vai ficar aqui. Então, nós não sei se a gente vai durar tanto tempo não, assim como nem o Homo fudendo, Erectus. Nem fudendo. O ser humano não tem nem 300 mil anos. O ser humano não, né? O Homo sapiens não tem nem 300 mil e a gente já tá cagando o planeta. Imagina se a gente consegue. Pô, já viver cagou mais... já. É, então. Cagou na paçoquinha. Viver mais 1.200.000 anos vai ser muito difícil. O nego não consegue imaginar o ser humano daqui 1.000 anos. Imagina daqui 1.200.000. É, ao menos que vem um ET aí e fala que, ó, vocês param com a sua porra, nem vou explodir essa caralho. Bom, quando a gente chega no Homo erectus, quando a gente já fala em volume de crânio, né, a gente já tá falando de 750 até 1250 centímetros cúbicos. Então o cérebro já tá ficando maior e já tá bem mais próximo do tamanho do nosso cérebro. É, 70, é de 50% de aumento, né? É, mano, já tá beirando 70% já. Já tá beirando 70% do que a gente tem hoje como cérebro do Homo sapiens. É. Sim. Se a gente for comparar com o Homo habilis, dá 50% maior. Já tá, tipo, bem... Já tá bem maior do que o Homo habilis, sim, né? Então, bem mais desenvolvido, né? Sim. Então ele já começa a usar ferramentas bem mais elaboradas, né? Então ele já usa machados de mão. E ele já tá bem mais evoluído com o fogo. Na pesquisa que eu tinha feito, como o Febrinho falou, as fontes vão variando, então cada ano sai uma pesquisa diferente, com fontes diferentes, então não dá para saber exatamente qual delas está correta, né? E também como eles coexistiram, não dá para saber exatamente até que ponto um começou a usar o fogo e o outro também e tal. Então, na pesquisa que eu fiz, diz que quem começou a usar o fogo foi o Homo erectus. Não o Homo habilis. Sim. Na pesquisa que eu vi também. É porque, tipo assim, o Homo ergaster, né? Ele foi aquele que começou a perceber o fogo de uma maneira diferente, né? O que a gente tem da revolução cognitiva do homem também é a famosa abstração. Que muita gente não consegue entender porque ela já tá tão presente no nosso dia a dia que a gente simplesmente não vê mais, né? Essa abstração já ocorreu ali no ergaster. Quando ele via o fogo, Kel, ele já falava assim, putz, isso aqui é uma parada maneira, sabe? Isso aqui me ajuda, isso aqui me aquece e tal. Lógico que com o Homo erectus teve toda uma transformação através do fogo aí, né, cara? Principalmente na cozinha, né? Então, eu acredito que quando na pesquisa... Então, o ponto que ele estava se referindo é do Homo erectus conseguir criar o próprio fogo e usar o fogo intencionalmente. Pode ser que seja nessa vertente. Exato, até porque... porque não explica especificamente o jeito que eles usam o fogo, né? Pra que eles usam especificamente. É, e como começou tipo, também, né? Porque é muito, sei lá, o cara, por exemplo, o cara caçou um animal. Sei lá, a Kellen, ela é um Homo erectus. Ela é uma fêmea do Homo erectus. Ela caçou um animal. Você deixou lá o animal, assim, em algum lugar pra comer ele daqui a pouco. Aí, meu irmão, deu um raio, pegou fogo lá na parada, você foi pegar o seu bichinho lá e falou, meu Deus, esqueci meu bichinho lá, o negócio tá pegando fogo. Quando você pega ele, você percebe que ele tá cozido, que ele tá fritinho. E aí você come, além dele ser mais gostoso, ele tá mais macio. E aí, como ele já era um ser pensante, né, o Homo erectus já era bem inteligente, ele já falava assim, caraca, velho. Olha só a relação dessas duas coisas, né? Será realmente que foi esse bagulho que tá pegando fogo aqui que queimou a minha carne, né? E aí ele procurava outras oportunidades, etc, né? Essa história de como ele realmente criou o fogo, entre aspas, né? Domesticou, ela é perdida, né? Mas a gente consegue fazer especulações. Essa parte do fogo, tem até um filme barra uma música do Iron Maiden, que é muito legal, assim. Eu não sei se a letra da música foi baseada no filme, se o filme foi baseado na letra. Sim, e o único cara que não tem maquiagem no filme é o maluco do Hellboy, porque ele não precisa, né? Porque ele é não precisa. Um homo neandertal ainda vivo. O único neandertal vivo até hoje. O Erectus, ele é um dos mais fodas que a gente vai falar aqui, sabe? O homo foda, lógico, o Sapiens, né? Homo foda. É o homo foda, cara. Porque ele era muito zica. Ele viveu esse monte de anos, ele se espalhou bastante, não se espalhou como o Sapiens, né? Mas ele se espalhou legal também. E outra, as revoluções cognitivas que ele teve, cara, foram super importantes pro que a gente veio ter depois, né? Por exemplo, existem algumas comparações entre o homem e o macaco, né? Então o nego fala, mas o macaco também tem ali a espécie de linguagem dele, né? Os caras fizeram até um teste muito bacana. Pegaram os macacos, soltaram uma águia, né? A águia também é um predador dos macacos aí, os macacos pequenos e tal. Quando a águia passa, o macaco vem e faz um barulho. Beleza, esse é um barulho que ele fez. Daqui como uma é que semana, é? Faz de novo. Daqui essa uma semana, já é a águia maior, gente. Tem que ser a vírgula. Tem que ser a vírgula isso daí. Daqui uma semana, o nego solta a águia de novo e ele faz o mesmo barulho. Oh! E quando ele faz esse barulho, todos os outros macacos que estão em volta olham pra cima, cara, pra ver a porra da águia. Um exemplo daí também é o filme lá do 2001 no Espaço, que no começo mostra isso aí também, né? Essa coisa de ficar fazendo barulho pra indicar perigo que tá vindo. Exatamente. E aí o que os pesquisadores fizeram? Eles gravaram esse barulhinho do macaco, né? De quando tá lá passando a águia. E aí, num belo dia que os macaquinhos estavam lá, não tinha águia nenhuma passando, eles tocaram esse barulhinho. Oh! Todos os macacos olharam pra cima. Ou seja, você percebe que tem uma comunicação ali entre eles, né? Só que o que diferencia, né, o ser humano aí do resto dos macacos e dos outros animais é essa capacidade de abstração, né, cara? Que o ser humano ele consegue falar, olha, está vindo uma águia do lado direito, a noroeste ali, um pouco para baixo daquela árvore. Ela tá dando um rasante, ela vai chegar aqui em provavelmente 3 minutos. E se a gente correr agora, a gente consegue se salvar. Ou se a gente jogar um pedaço de carne, a gente pode enganar ela. Tá ligado? A nossa linguagem, né? A nossa abstração, ela é muito mais ampla, né? A gente consegue contemplar as coisas de uma forma muito mais ampla. E com o Homo Erectus, começa esse tipo de comportamento, né? O ser humano totalmente sociável ali, aquela coisa toda, vivendo em grupo. E com esse tipo de comportamento também. E que isso aí contribui, lógico, para a sobrevivência. E não é, não é à toa que ele é um dos que mais sobreviveu, né? Também por causa que ele começou também a ampliar a questão de alimentação, né? Que aí começou a ficar mais como que a gente é hoje, né? Onívoro. A sociedade deles, né, era bem dividida, né? Se você for pegar para ver a estrutura. Então eles tinham a galera que ia caçar, a galera que ia colher, e era bem estruturadinha já, era uma tribo bem organizada. Até por conta do que o Febrino falou, da capacidade deles de conversar, de se comunicar, tá mais envolvida do que a do Homo habilis, né? E também relacionada com o que a gente falou, do tamanho do cérebro deles ser 50% também maior do que a do Homo habilis. Então... Sim. E isso também é uma coisa que foi que aumentou muito. E uma coisa legal também é falar que eles têm 6 subespécies. Então, além do Homo erectus, você tem o Homo erectus solanensis, paleojavinensis, pequinensis, washunensis, yankinensis, erectus yanomesensis. Sim. Então, você tem o floresiensis, e esses nomes que a Raquel falou são nomes importantes. Guardem eles aí na memória, ou pelo menos lembrem, né, de que a gente citou esse monte de nome, porque quando a gente começar a falar do Homo sapiens, vai ter uma coisa muito específica que aconteceu com essa galera. É, tem até a ver com a questão de divisão de região, né? O pequinense, né, dá pra saber bem, assim, direto de onde ele é. Exato. É, a maioria dos nomes vem dos lugares, né, onde descobriram e tal. O próprio Neandertal foi descoberto lá, né, em Neander, que é lá na Alemanha, né, e tal. Isso é bem maneiro. O Homo Erectus, cara, ele trouxe uma coisa que mudou tudo. Que a gente vai falar disso agora. É o... Nós, né, Homo Sapiens, né, somos os únicos que fazemos isso hoje em dia. Que é a questão de cozinhar os nossos alimentos. por conta dessa parada do fogo que a gente falou, né? Por isso que o fogo é tão importante. Se você pega e vai assistir aquele Discovery Channel, aqueles programas de sobrevivência, né? Desafio em dose dupla, Largados e Pelados, esses programas assim, o Bear Grylls, né? O clássico, pode ver que uma das coisas que eles priorizam é o fogo. Sabe, o fogo muda muito a sobrevivência, cara. E quando o homem consegue essa domesticação, entre aspas, né, do fogo, ele começa também a cozinhar os seus alimentos. E isso muda completamente o cérebro do homem. A gente tem um boom do cérebro do homem, aí uma evolução drástica, gigante, assim, derivado também dessa coisa da comida, né? Então, quando a gente pensa em racionalidade, né, a gente pensa muito, ah, a gente é um ser racional. Mas racionalidade não é necessariamente você estar pensando, né? Racionalidade é você fazer aquilo que se espera que você faça dentro das condições que você tem. Uhum. Então, por exemplo, se você está num determinado ambiente, se você é uma pessoa que o seu trabalho é limpar um lugar, um determinado local. Se ele está sujo, você vai lá e limpa o local. Se o seu local está limpo, você não vai limpar o local que está limpo. Então, por exemplo, no caso quando você pensa no ser humano, ele é um ser racional, mas ele não é só isso, né? Ele é um ser com instinto também. Então, por exemplo, se você tem uma chapa quente, você coloca a mão lá, o seu instinto racional não é você ficar pensando nele, no negócio lá, ai meu Deus, esse negócio está muito quente, eu acho melhor eu tirar a minha mão daqui. Então, vou contar até três e vou tirar. Não, você, tipo, coloca a mão, se sente tá quente, você tira. Sim. Tipo, tem coisas que são instintivas. Então, quando a gente pensa em comida, o alimento, a gente vê que tem um alimento ali e a gente se alimenta, ponto, acabou. Mas a partir do momento que você tem o controle do fogo e você passa a poder controlar aquilo que você está comendo, você abre a porta para poder comer outros tipos de alimento. Pegando esse ponto que a Kel falou, dá para trazer um exemplo clássico aqui do quão importante foi essa coisa de você poder cozinhar. Você pega um macaco hoje em dia, tem macacos que passam 8 horas por dia comendo. Esse negócio que a gente tem hoje em dia do ser humano de comer é hora do almoço, hora da janta, não sei o que, é uma exclusividade nossa que a gente acaba pondo um pouco pro cachorro, porque o cachorro tá domesticado e come de acordo com o que a gente quer que ele coma, né? Se você pegar alguns macacos e tal, até algumas uns grupos separados, você vê que ele passa muito tempo comendo. Um panda, por exemplo. O panda, para ele ter as calorias que ele merece, que ele deve ter para poder sobreviver, ele fica praticamente o dia inteiro comendo. O panda come, caga, dorme e só isso. Essa é a existência dele, tá ligado? E da cambalhota... o Raul é um panda, né? Isso aí. Esse negócio do ser humano de hoje de comer uma, duas, três vezes por dia é uma puta, um luxo que a natureza não tem. Tem muitos animais que passam o dia inteiro comendo para poder ter a sua demanda calórica. Como o ser humano estava com o cérebro muito desenvolvido, né, estava ficando muito maior, ele precisava de muita caloria. Para quem não sabe, nós precisamos de 2.000 calorias só para se manter vivo. A gente falou um pouco disso lá no cast dos tipos de dieta. E o nosso cérebro, ele demanda 25% disso, cara. Então para pra pensar, o nosso corpo, se você dividir ele em 4 partes, um quarto vai só pro nosso cérebro. Isso com o cérebro em repouso, se você tá só utilizando... Pra sobreviver. Só pra você sobreviver. Se você em atividade, vivendo, pensando, gravando, estudando, você tá consumindo muito mais do que isso. Exatamente. Então, pô, pra consumir esse tipo de comida era foda, porque ainda mais que a gente tá falando aqui, né, pô, o homem tinha que caçar aquela coisa toda. O Homo erectus, que já era um homem, né, em pé, com arma, aquela porra toda, com lança, fazia estratégia de caça, né? Tem até alguns relatos muito legais de que provavelmente eles começaram com esse negócio de agropecuária sem saber. E tem um exemplo muito legal que é... Sabe aquele exemplo do Termópilas, né? Onde o 300 enfrentou lá os persas? Uhum. Onde os partanos enfrentaram os... Imagina uma área daquela, certo? Um desfiladeiro com uma rachadura daquela. Imagina que esses homens, esses homo erectus, estivessem caçando algum antílope. Sei lá, tem um grupo com 10 antílopes que eles estão caçando. Eles vêm correndo atrás dos bichos, os bichos entram nessa falésia, só que aí do outro lado é sem saída, tá ligado? O que o Homo Erectus já fazia com a inteligência dele, né? Ou especula-se que ele fazia. Ele percebia, por conta dessa coisa da abstração que nós seres humanos temos, né? Abstrair é você ver o mundo ao redor, sabe? É você tirar a atenção só de uma coisa focada no que está em volta e você começar a pensar, pô, isso aqui é relacionado com isso, aquela coisa que a gente falou do fogo, né? Se você põe uma carne crua perto do fogo, o fogo esquenta a carne, o seu cachorro não vai ter a capacidade de abstrair e falar assim, nossa, foi o fogo que esquentou. Ele simplesmente vai comer e vai falar, já era, tá ligado? Tô pronto pra próxima. Quando aconteceu um negócio desse, provavelmente o Homo Erectus não ia lá e matava tudo igual um maníaco. Ele matava um e fechava aquela área com pedra, com alguma coisa, sabe? Porque ele falava, não tem por que eu matar todo mundo agora se eu não vou comer todo mundo, tá ligado? Deixa esses bichos presos aí, que mais tarde, o outro dia eu posso voltar, tirar as pedras, matar mais um e repetindo esse processo, né? E voltando para a parte da alimentação, o cérebro começou a desenvolver muito, né? Vamos dar um exemplo maneiro aqui agora. O nosso cérebro hoje, o cérebro do ser humano, tem 86 bilhões de neurônios. Desses 86 bilhões de neurônios, 16 bilhões estão do nosso córtex. O córtex é o cérebro mesmo, né? Aquela parte grandona ali da frente. A gente tem cerebelo, toda aquela parte do tronco espinhal e etc, né? E aí você fala, puta, são muitos neurônios, né? Então para manter isso aí é foda. Por isso que o ser humano é tão inteligente. Não necessariamente, porque o elefante tem 3 vezes mais neurônios do que nós. E ele não é tão inteligente quanto o homem, tá ligado? Ele não sai por aí lendo livro, sabe, estudando. Por quê? Porque a grande maioria dos neurônios do cérebro do elefante... Porque comer é melhor. Por isso que não faz isso, porque comer é melhor. Porque comer é melhor. A grande maioria dos neurônios do elefante fica no cerebelo. Porque o cérebro do elefante é gigante, tá ligado? O bagulho é, sei lá, 2 panelas de pressão. E como fica no cerebelo, não dá tanta interferência assim na parte cognitiva, né? Por quê? Por que que tá no cerebelo? Porque ele precisa de muito neurônio para poder entender aquele corpo gigante dele, né? O nosso tem muito neurônio, o nosso cérebro tem muito neurônio na parte do córtex, ou seja, naquela parte grandona da frente, assim, né? Então a gente precisa de muita caloria para poder alimentar isso aí. Outra questão legal dessa parte do cozimento, né? Por que que eles começaram a cozinhar? Porque eles percebiam que ficava mais gostoso, lógico, tem toda a parte do sabor, mas também mais mole, mais fácil de você comer e mais fácil de você digerir. Então, enquanto o panda, que eu dei o exemplo, passa 20 horas por dia comendo, o ser humano ele comia 2 vezes por dia, uma durante o dia e outra durante a noite, e ele tinha o resto do dia para fazer uma série de outras coisas, tá ligado? Para juntar pedra, para explorar áreas novas, para cuidar dos filhos, para adorar deuses, né? Depois, quando a gente chega no Homo sapiens, aí começa aquela coisa toda de religião e tal. Então, essa parte do cozimento mudou completamente o cérebro do homem. Nosso cérebro evoluiu muito simplesmente porque a gente passou a comer carne e comer coisas cozidas, tá ligado? Paramos de ser um animal que come coisas cruas e passa 8, 10, até 20 horas por dia só comendo pra não morrer. Os humanos surgiram na África Oriental há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macaco do sul. Por volta de 2 milhões de anos atrás, alguns desses homens e mulheres arcaicos deixaram sua terra natal para se aventurar e se assentar em vastas áreas da África do Norte, da Europa e da Ásia. Como a sobrevivência nas florestas nevadas do norte da Europa requeria características diferentes das necessárias à sobrevivência nas florestas úmidas da Indonésia, as populações humanas evoluíram em direções diferentes. O resultado foram várias espécies distintas, e cada uma das quais os cientistas atribuíram um nome latino pomposo. Os humanos na Europa e na Ásia Ocidental deram origem ao Homo Neanderthalensis, Homo do Vale de Neander, popularmente conhecido como Neandertais. Os Neandertais, mais robustos e mais musculosos do que nós, sapiens, estavam bem adaptados ao clima da Eurásia Ocidental da Era do Gelo. As regiões mais ocidentais da Ásia foram povoadas pelo Homo Erectus, o homem ereto, que sobreviveu na região por quase 1,5 milhão de anos, sendo a espécie humana de maior duração. Esse recorde dificilmente será quebrado, mesmo por nossa própria espécie. É questionável se o Homo sapiens ainda existirá daqui a 1000 anos, de modo que 2 milhões de anos certamente está fora do nosso alcance. A gente tem um homo aqui também, que é até legal a gente falar, que é o Homo Heidenbergs, né? Ou Heidenbergensis, que o Raul Say fala. Sem my aqui. Name. Sem my name. Um homo de Heisenberg, que fazia os cristais aí. O Heidenbergensis, cara, eles são os Flintstones, tá ligado? Eles são basicamente os Flintstones. Tem também aquele filme lá, que eu não recomendo, mas é interessante pontuar, que é o 10.000 antes de Cristo. Meu Deus. Eu não recomendo, mas é um exemplo de que é o parecido o homem rei de Stylish. É, assim. Parece, mas não é, né? O Heidenberg, esse 10 mil AC são Homo sapiens. São Homo sapiens, é. Porque lá é misturado uma coisa do caramba, eles encontram até o Egito, aquela porra toda, é um filme do cacete. Sim, sim. Aí você vê, ó, o homem de Heidenberg aí, que era os Flintstones, né? Que é aquela coisa de se vestir com peles, né? E tal, porque o Homo erectus, a gente volta naquele conceito meio australopithecus, né? Era meio que um macaco andando em pé. Lógico que ele já tinha uma mobilidade totalmente diferente, ele já tinha muito menos pelo no corpo e tal, né? Mas se você visse ele assim na natureza, você percebia que era um macaco, tá ligado? Você falava, pô, é um macaco andando em pé, com ferramenta, com uma lança nas costas, meio bizarro. O Heidenbergensis, ele vem para fazer uma divisão aí entre essa parte do erectus e o que a gente vai conhecer futuramente como Neandertal ou esse Homo sapiens que o Raul falou, de 10 mil anos até antes aí, né? O Heidenbergensis, uma coisa muito maneira que até remete aos Flintstones, né? E só uma curiosidade, a gente tá jogando muito aquele Don't Starve, né, Kel? Uhum. Lá não tem uma pedrinha que se chama Flint? Sim. Que nada mais é do que essa pedra que eles usavam como ferramenta, né? Que é a pedra que você pode ficar batendo ela até ela quebrar, e geralmente ela quebra como um vidro, assim, fica uma puta de uma lâmina e tal. E aí você vê, os Flintstones já dizem o que são pelo nome. Flintstones. São as pedras de sílex, tá ligado? São esses homens. Uhum. Tipo, uma coisa que a galera sempre fala que a gente tem esse conceito, né? Ah, mas o pessoal sempre usava coisa de pedra, de pedra, de pedra. Não é que eles só usavam coisas de pedra. É porque as coisas de pedra é o que sobram, que fica fossilizado. É, não tipo, tinha plástico naquela época, porra. É, não tinha como eles fazer uma colher de ferro pra poder ficar e sobreviver até hoje. Então pode ser que eles tinham outros tipos de ferramenta, de madeira, alguma coisa que eles utilizavam, uhum. Algum tipo de roupa, algum tipo de vestimenta. A gente não tem como saber. A gente fala a ciência, né? Porque não é a gente. É, mas... o Homo de Heidenbergs aí, que a gente brinca aqui, né? O Heidenbergensis, ele tinha praticamente tantas ferramentas quanto você tem hoje. Então hoje você vai sair de casa, você tem a sua chave, você tem a sua carteira, você tem a sua bolsa, você tem o seu guarda-chuva. O Heidenbergensis, provavelmente, quando ele ia sair de casa, ele tinha coisas semelhantes, tá ligado? Ele tinha a lança dele, ele tinha, sei lá, talvez um arco muito primitivo, ele tinha um machadinho de pedra, e ele tinha... de utilidade. E ele tinha alguma fruta que ele levava pra comer no caminho, sabe? Então você já começa levava a ver levava marmita e tal, mas não dá pra saber. Exatamente, né? Então você começa a ver que tá cada vez mais próximo do que a gente conhece hoje como ser humano, Homo sapiens, né? Só que lembrando, novamente... Todos esses eram seres humanos, todos esses eram homens e todos esses eram macacos, como nós ainda somos. Então, essa espécie ela viveu entre 500 mil anos até cerca de 250 mil anos, né? Então, ó, foi o que o Febrinho falou, de novo, voltando àquela tatuagem lá, eles podem ter coexistido. É que como a espécie, né, grande parte era tudo separado, né, tinha alguns que também viviam junto, né, que até no 2800 espaço tem uma espécie lá um pouco mais avançada lutando contra uma espécie menos avançada, né. Sim, sim. É, tem até um exercício criativo bem legal, né, até convido todos vocês que estão vindo pra fazer. Imagina só um Homo erectus caçando, tá lá, eles estão bem aqueles, né, o homem da caverna mesmo, os Flintstones aí, já pegando o Heidenbergs aí. Eles estão caçando aquela coisa toda, eles têm lanças de madeira, eles têm alguns machadinhos de pedra ali, aquela coisa toda e tal, eles estão tentando caçar um antílope. Daqui a pouco vem uma lança com ponta de osso, atravessa o antílope e cai. Eles olham para trás e eles veem homens de Neandertal. saindo de dentro da floresta, tá ligado? Isso é um exercício criativo pra você entender como eles coexistiram, tá ligado? O Homo Erectus, como ele viveu uma cacetada de anos, ele coexistiu com o Heidelbergensis, com o Neandertal, até um pouco ali com o Sapiens, né? E com todas aquelas dissidências que a Kel mencionou aí, né? Do Homo Erectus Solesiensis, do Floresiensis e etc, tá ligado? Tem uma espécie que se chama Homo Antecessor, que ela existiu 1.2 milhões de anos antes, atrás, né, no caso, e ela habitava ali a região da Europa, e ela é antecessora à do Heidelbergensis. E a importância dela, né, porque com o fóssil que encontraram dessa espécie, é que eles conseguiram fazer o cruzamento com os hominídeos africanos. E por conta do fóssil dessa espécie que eles encontraram, que eles conseguiram fazer o cruzamento com a migração do Australopithecus da África para a Europa. E entenderam que teve essa evolução, né, que teve uma migração da África para lá, e daí, a partir daí, sim, que ele evoluiu ali e que deu origem ao Heidelbergensis. Sim, sim. O próprio Homo Erectus, ele foi pra região da Ásia ali, né? Lembrando aqui que, meu, vocês têm que visualizar como animais, tá ligado? Como nós somos animais. Então ele tá lá no mapinha, lá no planeta, como se fossem animais. Vão de um lado pro outro, aquela coisa toda. Eles não têm lugar fixo, não. Eles não têm uma casa, né? Eles eram todos nômades. Exato, né, cara? Então eles andavam pra tudo que é lado, né? E eles chegaram ali e se estabeleceram e começaram a se espalhar por ali, tá ligado? Então, por exemplo, nas Américas a gente vai chegar lá, mas foi muito, muito depois, só com o Homo sapiens, né? Hoje a gente tem alguns estudos aí que trazem algumas informações que talvez tenham chegaram ali muito antes, né? Do que a gente acha, mas até então é o que a gente falou, né? Se descobrir alguma coisa amanhã, tudo que a gente falou aqui já pode estar errado. Ciência é isso aí, né? Ela se dá o direito de estar errada. Isso é muito bom. Uma outra coisa sobre o Heidelbergensis é que ele já tinha uma altura mais comum entre os Homo sapiens atuais, né? A média de altura dele já era 1,75 e 80, e o peso dele, ele chegava a pesar até 100 quilos, então ele já era bem mais parrudo, assim. Sim. E o ele crânio também era maior, né? É, e o crânio era bem mais arredondadinho, tipo, ele já tinha uma cabecinha mais redonda. Sim. Do que o Homo Erectus e do Ergaster. Sim, que se você visse uma imagem, você ia lembrar muito de um macaquinho, assim, né, um chimpanzé e tal. É, já o Heidelbergensis, ele já parece uma pessoinha. Sim, vamos falar um pouco do Homo de Neandertal aqui, né, o clássico Neandertal, que muita gente tem preconceito com ele, né, vê ele de uma forma muito burra, né. A gente vê ele como um bicho burro, assim, da caverna, não sei o que e tal. E não necessariamente era assim, né, cara? Hoje a gente tem um monte de estudo aí que diz que o Neandertal era extremamente sociável, sabe? Era uma sociedade não muito rebuscada, como é o Homo sapiens, mas existia uma sociedade, porra, desde o Homo erectus tinha, por que que o Neandertal não vai ter, né, cara? Encontraram, inclusive, um monte de fóssil de Neandertal com deficiência física. Só que, tipo, o cara morreu muito velho, sabe? Um cara, sei lá, sem as duas pernas e sem um braço, ou com o braço atrofiado, alguma deficiência de nascença, que viveu até os 40 anos, uma coisa assim. Aí o nego para pra pensar, meu, naquela época, né, toda essa história da sobrevivência que a gente tá falando aqui, que o homem era um ser muito inferior na cadeia alimentar, um Neandertal conseguir chegar aos 40 sozinho, era muito improvável, tá ligado? Realmente existiu ali um cuidado parental, né? Existiu ali uma relação social de que sim, protegeram esse cara, defenderam esse maluco e cuidaram dele, né? Sim. E tipo, uma parada foda também. Na verdade, não é nem foda, né? Tipo, interessante. Esse filme de criança que saiu recentemente aí, dos Croods. É, retrata bem essa questão que a gente está falando, que é a coexistência das espécies humanas, que você tem uma família bem, assim, que aparenta ser Neandertal, não fala, porque eles são daquela época, então eles não têm esse conceito. E chega ali uma pessoa mais com um pensamento um pouco mais diferente, que seria aí a representação de um sapiens interagindo com uma família Neandertal, assim, por assim dizer. Sim. E aí, que tipo, loucura. É muito engraçado. É tipo uma parada de criança que é, tipo, mas que tem uma parada, assim, um conceito por trás, né, porque quem tá ali criando, né, vai consultar várias fontes, né, pra fazer pra criar o desenho, né? Então, tem um fundinho ali que você fala assim, ah, danadinho, sei de onde você tirou isso aqui. Então, é legal. Se você tem uma criança aí, se você tem uma criança com você, um sobrinho, um primo, um filho, coloca pra assistir os Croods. Depois que você assistir este desenho, assista com ele, você vai ver o que eu tô falando. Sim. Lembrando também que o Neandertal, ele tava ali naquela região da Europa, né? Então, é um lugar frio, né? Como a Kel falou, era até mais frio do que hoje. Então, ele teve que evoluir para se adequar àquela região, né? Não que ele se evoluiu e começou a ter pelo, aquela coisa toda que as pessoas realmente, né, relacionam. Ah, um bicho que tá no gelo, ele tem que ter pelo, senão ele morre, que foi o que eu falei lá no começo. Não, necessariamente, pô, o cabelo tem pelo pra caralho e ele mora no deserto, tá ligado? Nada a ver uma coisa com a outra, tá ligado? Evolução, gente, não é transformação. Repetindo, evolução é adaptação. É tipo você levar o darwinismo ao pé da letra, né? Exato, é darwinismo total, tá ligado? Não é uso e desuso, como dizia Lamarck. Não é porque a girafa teve que comer cada vez mais alto ali que ela, o pescoço dela esticou, tá ligado? E ela evoluiu desse jeito. Não, evoluíram as que eram mais altas, por quê? Porque elas geravam descendentes. E os descendentes iam adquirindo aquelas características da mãe, né? Através de toda aquela parte do genoma e tal. E por isso eles iam sobrevivendo. Simplesmente assim. Sobrevive aquele que se adapta melhor, sabe? O mais adaptável ali à região. Vai gerando novos filhos e assim eles vão sobrevivendo. Porque se você for levar ao pé da letra esse negócio do uso e desuso, nenhuma mulher era pra nascer com hímen. Porque a gente vem, sabe, com a história do mundo, rompendo o hímen da mulher há muito tempo. Então se a evolução fosse dessa maneira, nenhuma mulher mais nascia com hímen, tá ligado? E nem homem nascia com mamilo. Tô procurando aqui um sentido, mas não tem muito sentido nisso. qual que é o uso do seu mamilo? O uso do mamilo é porque nos primeiros meses de gestação, nas primeiras semanas, na verdade, você ainda não tem o sexo do bebê definido. Mas predominantemente ele é menina. Todo mundo que já nasceu ou que tá aqui vivo foi menina antes de se tornar menino ou foi menina antes de nascer menina. É isso aí. Por isso eu posso ser o que eu quiser, porra. Quer lembrar o pessoal que os neandertais viveram. É que, assim, tem alguns também acharam, né? Que o Felipe falou que ele também foi achar na Europa, mas já acharam alguns fósseis lá no oeste da Ásia, né? E, tipo, no oeste da Ásia ele tem mais tempos do que alguns da Europa, né? Tem essas coisas aí de tentar viver há quanto tempo, né? Aí na Ásia é cerca de 350 até 29 mil anos atrás. Sim, sim. É, tem gente até, alguns pesquisadores que defendem. O Heidelbergensis, que foi para a Europa, depois, né, deu ali, foi o antecessor do Neandertal. O Heidelbergensis, que desceu para a África, foi o antecessor do Sapiens. Só que aí vem aquele negócio de novo, nada disso é certo, né, cara? A gente não tem o elo perdido estabelecido, né? Então, tudo teoria, né? É, teoria e tal. Algumas teorias são muito bem explicadas, lembrar que teoria não é só uma suposição, né? Teoria é tudo aquilo que você tem tanto material possível pra falar, mano, isso aqui realmente aconteceu, mas não dá pra você provar, né? Tem como o nego voltar lá no passado e fazer o teste empírico ali, né? Eu tinha um professor que falava que teoria é aquilo que você não sabe o que é, mas imagina que seja pra saber como seria se fosse. Então isso que é teoria. Agora fudeu mesmo. Volta, ouve de novo que você vai entender. Sim, olha aí. Outra característica maneira dos Neandertais é que eles eram baixos e parrudos, né? Eles não eram muito altos e tal, e eles não eram magrinhos também. Tem uma relação com o clima? Tem, lógico, mas voltando naquilo que eu falei, evolução não é só clima, gente. Eles não eram baixinhos e tinham muita gordura porque eles, ah, é porque o frio fez isso. Não é isso também, né? Volta aquele negócio da adaptação, né? Foram se adaptando, esses que eram mais baixos, mais parrudos, aquela coisa toda. Os ossos mudaram, né? O osso que a gente tem no braço aqui, meu, o antebraço deles era um puta, era do tamanho da nossa canela, tá ligado? Porque tinha toda uma adaptação pra aquilo ali, né? Sim, e até uma curiosidade, né, que até relacionando com o que o Febrinho falou aí dos elefantes, eles tinham uma capacidade cerebral em termos de volume. volume cerebral maior do que a dos humanos modernos. Ela é de 1.200 até 1.700 centímetros cúbicos, o que é coisa pra caramba. Sim. Só que não necessariamente isso significa que o desenvolvimento deles em termos de cognição fosse maior do que o dos Homo sapiens, o que se provou que não era real. Isso não era bem verdade. É a famosa frase, tamanho não é documento, né? Se tamanho significasse inteligência, a baleia era pra estar aí como presidente da república hoje, tá ligado? E você não vê nenhuma baleia por aí como presidente. Era pra ser igual aquele filminho dos tubarões lá, do Will Smith lá, né? Que ele é um peixinho e tal. Então, tamanho não é documento. Tem toda uma relação dos neurônios. Como a gente falou aqui, né? O cérebro do elefante é gigante, tá ligado? Tem 3 vezes mais neurônios do que o nosso. Só que não tem muito neurônio no córtex. Tem muito neurônio no cerebelo e naquelas partes de administração do corpo, né? Acho que aqui é mais aonde tá, né? É mais quantitativo e aonde tá do que só o volume, né? Sim. E eu acho que também eles não é possível, né? Ainda se conseguir mapear esse tipo de coisa. Eu já acho fantástico o que os cientistas conseguem fazer só com arcada dentária. Uhum. Porque só com arcada dentária eles já conseguem identificar qual que era a estrutura óssea, qual que era o tipo de DNA, qual que era o primata, qual que era qual que foi o antepassado dele, onde ele viveu, qual que era o tipo de alimentos que ele comia, só pelo tipo de estrutura e arcada dentária e pelo formato do crânio e tal. Então, agora chegar a esse tipo de informação, né, de saber quantos neurônios tinha, de como esses neurônios estavam distribuídos, eu acho que aí já não... Do nível Jurassic Park, né? Tipo, vai ter que ter um mosquito que mordeu um Neandertal, que ficou preso no âmbar, pra gente descobrir. Vou fazer o parque dos Neandertais, né? Um passo importante rumo ao topo foi a domesticação do fogo. Já há 800 mil anos, algumas espécies humanas faziam uso esporádico do fogo. Por volta de 300 mil anos atrás, os Homo erectus, os Neandertais e o antepassado do Homo sapiens usavam o fogo diariamente. Os humanos agora tinham uma fonte confiável de luz e de calor, e uma arma letal contra os leões à espreita. Não muito tempo depois, os humanos podem até mesmo ter começado a deliberadamente fazer queimadas em suas áreas. Um fogo cuidadosamente manejado podia transformar bosques cerrados intransponíveis em campos cheios de comida. Quando o fogo se apagava, os homens podiam caminhar pelos restos fumegantes e coletar animais queimados, nozes e tubérculos carbonizados. Mas a melhor coisa que o fogo possibilitou foi o hábito de cozinhar. Alimentos que os humanos não conseguem digerir em sua forma natural, como o trigo, arroz e batata, se tornaram itens essenciais da nossa dieta graças ao cozimento. O fogo não só mudava a química dos alimentos, mudava também a sua biologia, já que cozinhar matava germes e parasitas que infestavam os alimentos. Também passou a ser muito mais fácil para os humanos mastigar e digerir seus alimentos favoritos, como frutas, nozes, insetos e carniça, quando cozidos. Enquanto os chimpanzés passam 5 horas por dia mastigando alimentos crus, 20 minutos é suficiente para as pessoas comerem os seus alimentos cozidos. Agora nós vamos falar do Homo sapiens, maluco. Agora, fudeu. Agora, meu irmão, vem o desenvolvimento cognitivo mais bizarro da natureza. O desenvolvimento cognitivo que os Homo sapiens, que nós tivemos ali entre 200 e 300 mil anos, tem alguns que falam 100 mil anos para arredondar, né? Mas ainda não tem uma data muito certa dessa. Foi tão grande... O nosso desenvolvimento cognitivo foi tão grande que nem a natureza conseguiu se adaptar. Tudo aquilo que os animais evoluem, desenvolvem e tal, nessa base de adaptabilidade, está em equilíbrio com a natureza, né? nós, seres humanos, por conta dessa domesticação do fogo, por conta desse negócio, dessa capacidade de abstração, por conta desse esquema de você montar aqueles grupos, né, cada vez mais ligados, toda essa parte da fala, né, tem gente que defende que o Neandertal já tinha fala, né, ele já conseguia se comunicar. Lógico que não era uma fala como a nossa hoje em dia, era uma coisa totalmente diferente, mas dizem que, né, alguns cientistas acreditam que eles já conversavam entre eles, eles se entendiam muito bem e tal, né? Eu fiquei imaginando, tipo, conversando um com outro, usando uma gravata, chapéu, perguntando a hora. Ó, oh, que belo dia. Né? Nossa, oh, mas esta pele está maravilhosa em você. Ah, foi um dente de sabres que eu matei. Mas aí, cara, o Homo sapiens, ele se desenvolve de um jeito tão grande que a natureza não consegue acompanhar. Isso é muito louco. Sim, tipo, a gente tem na natureza um negócio chamado cadeia alimentar. E a gente sempre foi um bosta, né, na natureza. Sim. Até então. A gente não tava no topo, sempre tinham animais muito melhores, muito mais fodas do que a gente. E até quando a gente foi se desenvolvendo, criando ferramentas e tal, a gente não chegou ao topo da cadeia alimentar. Até pra gente caçar um animal maior, a gente tinha que se preparar, assim, fazer o conceito de estratégia ali pra poder conseguir pegar um leão, pra conseguir pegar um animal maior. Como o Febrini falou aí, usando a técnica de 300, a técnica de Termópilas, pra conseguir fazer ali um esqueminha pra poder ter comida a semana toda. Não era, sim, um negócio simples, não era um negócio fácil. E até quando os outros animais foram evoluindo e tal, pro leão chegar onde ele chegou, no topo da cadeia alimentar, o tubarão, que é o topo da cadeia alimentar, quando a gente pensa na cadeia marinha ali, eles demoraram, tipo, vários anos. A natureza, ela teve muito tempo para poder se adaptar. Então, ela teve tempo para adaptar a fauna dela e a flora para poder gerar novos animais, adaptar, tipo, migração de certos tipos de espécies para outros lugares para poder se desenvolver. Então, se um certo tipo de espécie, de animal, estava sendo muito atacado, ele migrava para outro lugar. Então, o tubarão, ele não conseguia acabar com uma espécie inteira comendo, enquanto o ser, sim, humano não. O ser, exato, humano, ele é aí que entra a cagada, né? Sim. Lembra aquela teoria da Rainha Vermelha? Não. A teoria da Rainha Vermelha basicamente é a seguinte. Lembra lá no livro da Alice? No segundo livro da Alice, você tem a Rainha Vermelha, né? Que é a rainha lá do xadrez e tal. E aí tem uma parte que é muito legal, que ela fala pra Alice: aqui você tem que correr duas vezes mais do que você corre normalmente pra você ficar no mesmo lugar. A teoria da Rainha Vermelha diz que tem um bicho que evolui na mesma velocidade que o outro. Então eles nunca saem do lugar. Vou dar um exemplo prático pra todo mundo entender. Você tem um guepardo, certo? E ele corre a 30 km por hora, só um exemplo. E você tem um antílope, que esse guepardo come, que corre a 30 km por hora também. O guepardo, ele evolui, ele se adapta a correr a 40 km por hora. O que acontece? Ele começa a comer muito esse antílope que corre a 30, certo? Então, como que esse antílope evolui? Os que correm a 40 conseguem se multiplicar, conseguem reproduzir. Então, ele também evolui. E aí você fica sempre nesse esquema. Um evolui, o outro evolui. Um evolui, o outro evolui, tá ligado? E vocês nunca saem do lugar. Com a natureza acontece uma coisa parecida. Não é rainha vermelha, mas é parecida, né? Sempre que um predador evolui, a presa também evolui um pouco, né? O problema com o Homo sapiens é que ele evoluiu tão rápido que não dá tempo da natureza tentar chegar nele, né? Por exemplo, agora que a gente chega no Homo sapiens aqui. Ele surgiu há 100 mil anos lá na África do Sul. O Homo sapiens de 100 mil anos atrás seria exatamente idêntico ao Homo sapiens de hoje em dia. Se você colocasse numa mesa do IML um Homo sapiens da África do Sul de 100 mil anos atrás e uma pessoa agora, seria muito, muito, muito semelhante, se não fosse completamente igual, tá ligado? Incluindo o DNA. Sim, incluindo o DNA, cara, muito louco. E aí o que acontece? Ele surge há 100 mil anos ali na África do Sul, cara. E aí, há 70 mil anos atrás, ele já tinha se espalhado para a Península Arábica. E, novamente, existiam outros seres humanos que conviviam ali, né? Não tava todo mundo extinto, aquela loucura daquela imagem. O Neandertal ainda existia. Exatamente, o Neandertal ainda existia até 50, 40 mil anos atrás, né? Aí, até seguindo a cronologia, 60 mil anos atrás, ele já se espalhou ali para aquela região da Índia, né? Se você olhar o mapa mundo, você vê aquele narizinho da Índia lá, a tromba do elefante, já tava por ali. E há 50 mil anos, ele já chegou na Europa. Aí há o primeiro confronto Sapiens Neandertal, que a gente tem aí, né, da história aí, ou da pré-história. Existem algumas vertentes aí da conversa. Primeiro, o ser humano simplesmente chegou, começou a caçar tanto, né, aquele negócio que a gente falou, ele tava tão evoluído que ele fazia ferramenta como os outros, se vestia, aquela coisa toda, pensamento abstrato, tinha uma comunicação muito foda, atacava em grupo, sabe? Ele programava tudo, ele fazia até armadilhas, se brincar, né? E ele chegou lá, simplesmente começou a caçar tanto e a comer tantas frutas e plantas que o Neandertal morreu de fome, sabe? Não tinha o que comer. Ele começou a ficar para trás, né? E aí tem a outra também, que ele simplesmente chegou lá, viu o Neandertal, né? E o ser humano tem aquela misto de preconceito, medo, ódio, ciúme. E simplesmente tivemos aí o primeiro genocídio da história, né? Do homem... que eles mataram os Neandertais, né? Exterminaram os Neandertais ali. Não só os Neandertais. Fazendo merda desde o começo. Mas, tipo, não só os Neandertais, né? Porque depois... Tem um estudo científico que saiu recentemente, né? Em 2010, que eles... que diz que os Homo sapiens, depois de ter encontrado... Além de ter encontrado os Neandertais, eles também encontraram o homem denisoviano. Então, além do que provaria aí que além de ter coexistido com o Neandertal, eles coexistiram com outras espécies. Sim. Já se especula-se que também eles tenham, assim, né, tipo, convivido com outras espécies ainda. Mas, tipo, provas científicas mesmo, com fósseis e tals, são realmente esses dois. E não sei, talvez tenham mais alguns, mas na minha pesquisa que eu consegui, que eu encontrei, assim, artigos mesmo, são esses dois. Sim, tem até algum levantamento genômico aí de 2010, se eu não me engano, que já comprova que muita parte da Europa tem sim DNA Neandertal, tá ligado? Muita gente é descendente de Neandertal, que houve realmente essa miscigenação, sabe? Do sapiens com o Neandertal e até com o homem denisovano também. Encontraram acho que 3% no DNA. O denisovano é tipo até um pouquinho, é 9 a 10%. Mas aí, tipo, também levanta questionamentos complicados, né? Porque, como a gente falou, a gente teve toda essa questão do nazismo, né? De raça ariana, não sei o quê. Se você fica levantando questões que podem levar a ciência ao questionamento científico de que há uma divisão de espécies entre, tipo, de subespécies, né? Do Homo sapiens, então você vai criar um negócio assim sem precedentes, a gente não sabe o que pode acontecer. Então imagina, tipo, você fala assim, o pessoal da América do Sul é da subespécie não sei o quê, e o pessoal do europeu é da subespécie não sei o quê. Tipo, você vai criar um rendezvous, um negócio que talvez, não sei se vai ser interessante. Mas merda. Aí, se você parar pra pensar de um modo científico, você atrapalha a ciência, né? Porque seria interessante você continuar sendo justo com os animais, não importa se eles são seres humanos ou qualquer outro, né? Mas aí tem toda uma questão ética, realmente, né? Pô, será que realmente algum dos homens que a gente tem hoje é superior ao outro, né? Será que os mongoloides, né, que são os mongóis, aqueles de olhinho puxado, são superiores aos negroides, que são os africanos, os negros e tal? E qual a relação deles com os caucasianos, né? Que são os brancos da Europa, toda essa questão é complicada. A parte da biologia fica vendida aí, né? Mas o fato é que, sim, os Neandertais foram extintos. Não se sabe se foram o Homo sapiens que matou ativamente, né? Assassinou ou matou indiretamente. A questão é que é muita coincidência. E agora a gente vai entrar num ramo de coincidências que é gigante. Vamos lá. 50 mil anos atrás, Homo sapiens chega à Europa... somem os Neandertais. 50 mil anos atrás, o Homo erectus soloensis, que vivia em algumas regiões muito específicas, né? 50 mil anos atrás, chega o Homo sapiens ali, eles também são extintos. Homo floresiensis, que vivia em algumas ilhas, né? Que eram uns homens bem pequenininhos, né? Porque tinha todo aquele esquema do... Parece um pigmeu, né? Lá do... Lembra do filme da Múmia? Tem até o apelido de Hobbit também, esse especial. Então, maneiro. Aí chegaram ali entre 50 mil anos também. Foram extintos, coincidentemente, quando o ser humano chegou. Nós estamos falando aqui de extinções do gênero Homo, ou seja, de outros homens que viveram ao mesmo tempo. Mas também foram extintos muitos animais. 50 mil anos começaram a ser extintos muitos animais na Europa. 45 mil anos, quando eles chegam na Austrália, começa a ser extinto toda a fauna da Austrália, sabe? A Austrália tinha uma mega fauna gigante, inclusive com o leão marsupial, que eu citei lá no cast de dinossauros, né? Que era um leão, tinha uma bolsinha igual um canguru, bem legal. Começa a extinguir pra cacete também. 16 mil anos eles conseguem chegar na América do Norte ali, e naquela região onde hoje fica Canadá, mais ou menos, né? Atravessando o estreito ali. Há 16 mil anos houve também uma mega extinção ali de uma fauna foda que tinha. 14 mil anos eles descem para a região onde é Estados Unidos e chegam ali mais ou menos no México. Também há uma grande extinção ali de animais, de mamíferos e tal. 12 mil anos eles chegam aqui no Brasil, aqui na América do Sul, e tem também uma puta de uma extinção da nossa mega fauna, né? Que tinha preguiça gigante, camelo, que era camelo maior do que cavalo, coisas assim, né? Então o ser humano veio passando a régua na porra toda, sabe? E nada parava o filho da puta, né? Porque ele era super inteligente, como é aquele negócio. Se um ser humano de 100 mil anos atrás fosse uma criancinha vivendo nos dias de hoje, você conseguiria educar ele da mesma maneira que você educaria uma criança que nasceu nos dias de hoje, tá ligado? Ele era exatamente como nós. Inteligência, modo de pensar, capacidade cognitiva, capacidade de aprendizado, sabe? Ele podia ser instruído e moldado como nós. Pra quem lembra daquele filminho A Era do Gelo, aquele filme se passa 20 mil anos atrás. Aqueles homens que estão lá com o bebezinho, aquela coisa toda, eram Homo sapiens. Os filhos da puta sobreviveram até uma porra de uma Era do Gelo, um período glacial, não morreram. Há mais ou menos 70 mil anos atrás, teve uma explosão de um vulcão que regaçou, destruiu praticamente toda a humanidade. O que a gente conhece hoje como homem, como ser humano, né? Que aí tinha o Homo sapiens. Destruiu quase tudo, ficou tipo, não lembro se é 1 milhão só de seres humanos no mundo, sabe? 1 milhão só da espécie, uma coisa assim. E aí, meu irmão, eles conseguiram voltar, se ajudando, sabe? E foi até pior entre aspas, né? Foi melhor pra espécie, porque eles começaram como é que posso dizer? Eles começaram a colaborar muito mais, tá ligado? Porque teve toda uma escassez de alimento, então eles começaram a colaborar muito mais. E aí evoluíram também um pouco nesse quesito, né? Que é aquele negócio, pô, hoje eu consegui uma cenoura, eu vou dividir minha cenoura com o Raul. A Kel conseguiu uma cenoura, ela não divide com a gente. Da próxima vez que o Raul conseguir uma cenoura, o Raul vai dividir comigo. Só que ele não vai dividir com a Kel, porque ele vai falar assim, não, você não dividiu com a gente. Então a Kel vai acabar morrendo de fome por falta de alimento e a gente vai continuar reproduzindo, gerando filhos, aquela coisa toda e ensinando isso pra eles, né? O ser humano... Não vai não, porque vocês não podem. Ah, aparelho escritor não reproduz. É importante entender que a nossa linguagem evoluiu como uma forma de fofoca. Não é suficiente que homens e mulheres conheçam o paradeiro de leões e bisões. É muito mais importante para eles saber quem em seu bando odeia quem está dormindo com quem é honesto e quem é trapaceiro. A quantidade de informações que é preciso obter e armazenar a fim de rastrear as relações sempre cambiantes, até mesmo de umas poucas dezenas de indivíduos, é assombrosa. Todos os macacos mostram um ávido interesse por tais informações sociais, mas eles têm dificuldade de fofocar de fato. As habilidades linguísticas que os sapiens modernos adquiriram há cerca de 70 mil anos permitiram que fofocassem por horas a fio. Graças a informações precisas sobre quem era digno de confiança, pequenos grupos puderam se expandir para bandos maiores, e os sapiens puderam desenvolver tipos de cooperação mais sólidos e mais sofisticados. Ainda hoje, a maior parte da comunicação humana, seja na forma de e-mails, telefone, colunas de jornais, é fofoca. É tão natural para nós que é como se nossa linguagem tivesse evoluído exatamente com esse propósito. Vocês acham que quando nós, podcasters, almoçamos juntos ou nos encontramos, falamos de horários de gravação, de pautas e de temas que gostaríamos de abordar? Não, nós falamos de vocês, ouvintes. Contamos as partes boas, contamos as partes ruins, apontamos quem gostamos mais e quem odiamos. Assim como todos nós do ACC, também sabemos que vocês fofocam sobre nós. Isso faz de vocês e de nós, seres humanos. Essa história toda que a gente tá contando, gente, começou lá atrás com Australopithecus há 2,5 milhões de anos. Australopithecus, que já era um macaquinho que andava em pé. Lá atrás, o primeiro ancestral que a gente citou foi há 65 milhões de anos. Quando os dinossauros ainda, né, estavam sendo extintos, aquela coisa toda. O primeiro mamífero, que são aqueles musaranhos, que eu falei lá no começo do programa, viveram há 180 milhões de anos. O ser humano, ele vive há apenas 100 mil. Ele já dominou o planeta inteiro, tá ligado? Todo esse desenvolvimento, toda essa evolução nos traz ao homem como nós conhecemos hoje. Mas lógico, né? Um homem muito arcaico. E o que diferenciou o Homo sapiens de todos esses homos que a gente veio falando? Porque, pô, o Homo habilis conseguia, né, fazer aquelas coisas com pedra, já pegava um galho, já batia num pássaro, derrubava ele da árvore, aquela coisa. O sapiens também consegue. Aí veio depois o ergaster, fogo. Porra, o sapiens hoje, o fogo pra gente compra no mercado, tá ligado? O erectus... Literalmente, né? Exato, né? É. O erectus também trouxe um monte de outras coisas. O cérebro muito maior, mas nem se compara com a habilidade do Homo sapiens e tal, de cozinha, né? O Neandertal foi extinto, provavelmente o sapiens extinguiu ele, como a gente falou aqui. Mas o que torna o sapiens tão especial, entre aspas, e diferente desses outros, né? É a capacidade cognitiva, que é o que a gente veio falando aqui no programa, a capacidade de abstrair, né? Aquele negócio lá do macaco, que vê a águia e faz um barulho, e o ser humano consegue ver e falar. Pô, tá vindo uma águia da direita, vai chegar aqui daqui tanto tempo, ela é uma águia vermelha, ela é da espécie tal, do gênero tal, não sei o quê, estamos gravando um podcast, aquela coisa toda. Um homem de 12 mil anos atrás, ele tinha todas essas capacidades, né? De identificar, de abstrair, de criar coisas. E ele começa o quê? A se organizar em grupos, né? Em tribos, a adorar deuses, a buscar significado para as coisas, né? Sobreviver já não era mais uma coisa tão complexa quanto era antes, né? Você não precisava ficar 24 horas do dia pensando em sobreviver. Agora você podia ter muito mais tempo para fazer outras coisas, né? Uma coisa que o ser humano faz e que os outros animais também não fazem, apesar de se comunicar, que isso surgiu com o sapiens, é a capacidade de criar coisas e criar histórias que não existem. Tipo, que são coisas que tipo, criar situações que não são reais. Exato. E quando eu falo criar situações que não são reais, fiquem calmos, não estou falando de religião ainda. Mas não, na verdade você tá. Por exemplo, se o cara chega lá e fala assim, eu tenho a capacidade de enganar uma outra pessoa, é isso que eu tô querendo dizer. Se eu tô falando assim, se eu vou falar pra você, febrile, ali no lado esquerdo, tem um bicho ali do lado esquerdo, se você for lá, você vai conseguir pegar ele agora. Aí eu falo pra você ir lá pro lado esquerdo e eu vou lá pro lado direito, caço o outro bicho, que na verdade do lado esquerdo não tem nada, entendeu? Isso o Homo sapiens conseguia fazer. Isso é a Raquel tentando desviar do que ela ia falar, que ela, né, deu uma... Pô, você tá falando da evolução do homem, que é o que você tinha que ofender religião, você já ofendeu todas, desde da grega até, tá ligado? Não tem mais que ficar. O homem, sim, ele tem essa capacidade de inventar coisas, de pensar em coisas que não existem, por exemplo, os deuses, né? Não tem nenhum animal, fora o louva-a-deus, olha a piadinha aí, que consegue... ai. Que consegue, né? Aliás, tem o macaco rezo também. É um macaco que fica... Mas a grosso modo, nenhum animal tem essa capacidade de falar assim, pô, olha só, aqui são os deuses e tal, né, cara? Eles criaram a gente, né? Pô, olha só aquela lua. Não, aquela lua não tá ali por acaso, né, cara? Aquela lua, ela significa... ela significa isso e isso, né? Putz, o trovão. Não, o trovão é um deus muito bravo, né? A gente fez alguma coisa muito errada e agora ele vai punir a gente, né? Esse tipo de capacidade que... Thor, olha aí. Esse tipo de capacidade que hoje em dia é muito zoada, né? Porque é ateu ou etc. Ajudou a gente a chegar onde a gente tá, né? Se não fosse essa capacidade do ser humano de inventar coisas, de criar coisas que, entre aspas, não existem, como, por exemplo, é um misto de deuses e animais que eles vieram trazer depois ali no Egito, os celtas e tudo mais. Se não fosse essa capacidade do ser humano, a gente não tinha chegado onde a gente chegou, né, cara? Isso é muito bizarro de pensar, né? Sim, é tipo... E, na verdade, o ser humano ele tem essa questão de querer justificar as coisas, né? De querer saber por quê, o porquê que tá acontecendo aquilo. Sim. Então, a gente vive numa sociedade, a gente... Tem uma coisa muito legal que existe há milhões de anos, e na verdade, não sei se é milhões de anos, na verdade existe pelo menos desde a origem do Homo sapiens, né? Uhum. Que é a questão da fofoca. Fofoca. A fofoca vai ter um programa só pra ela futuramente. A fofoca sapiens. A filosofia fofoca. Da fofoca. O Homo sapiens, ele quer saber o que tá acontecendo com seu marido, ele quer saber o que tá acontecendo com seu filho, ele quer saber o que tá acontecendo com os coletores, porque ele chega do trabalho cansado e fala assim, por que que eu trouxe carne e aquele vovô ali não pegou fruta? Quero fruta, cadê a maçã? Eu trouxe 10 quilos de carne, não tem maçã aqui, por quê? Ah, porque fulano tava conversando, não tava trabalhando. Ah, por que fulano tava conversando, não tava trabalhando? Então, tipo, ele começou com essa coisa de querer buscar a justificativa dali. Então, talvez, sei lá, talvez seja por conta disso que eles queiram buscar a justificativa para outras coisas, né? Sim. Também. Então, por exemplo, cai um raio do céu e começa a pegar fogo. Por quê? Porque tá pegando fogo, sei lá, tipo, tá pegando fogo na minha casa. Meu Deus, por que que está... Meu Deus, não, né? O Homo sapiens. Por que que está pegando fogo da casa? Porque veio do céu, mas quem que... É, mas o Homo sapiens falaria, meu Deus, sim. Que... Puta que pariu, que isso? Não, tipo, eu tô partindo do precipício de que ainda não tem um Deus. Aí vai você chegar tá um tiozinho e vai falar assim... Você tá partindo do precipício? Você falou isso? Falei do precipício? Falei do princípio. Você falou precipício? Vai, amor, abre o paraquedas. Então vai chegar lá o ancião da vila e vai explicar lá pro pobre homo sapiens, ser humaninho, e vai falar, não, está acontecendo isso porque Deus, né, o nosso Deus ali, nossa representação de barro ali do Deus Pantera, que mandou esse raio aqui e tá pegando fogo na sua casa porque ele quis. Você você chutou a minha canela semana passada, por conta disso você está te castigando, não chute mais a minha canela, não vai acontecer isso mais na sua casa. E é louco você pensar, você deu aquele exemplo lá do cara que, pô, eu fui pegar fruta, mas o cara que não foi, né? O que aconteceu e tal? Tem dois pontos aí muito interessantes. O primeiro ponto, relacionado também à fofoca, que você falou, que é uma coisa muito importante, que era a galera que falava de você pelas costas sem você saber. Então, dentro da sua tribo, dentro daquele grupo de seres humanos, daquele grupo de Homo sapiens, havia uma fofoca de que a Kellene é uma excelente caçadora. A Kellene, ela é foda, tá ligado? Pô, confiem na Kellene, deixa com a Kellene, contem com a Kellene. Isso fazia de você um líder. E aí você começava a liderar os caçadores, tá ligado? E por você ser fodona, você começava a ensinar os outros caçadores a serem fodões que nem você. E daqui a pouco você tinha uma equipe de caçadores extremamente foda, tá ligado? E a segunda coisa, a maneira do que você falou, é que acontece até hoje, né? Pô, às vezes você tá na empresa trabalhando e o seu amigo tá lá sentado, não fazendo nada, sabe? Aí chega o seu chefe com um monte de coisa pra fazer e fala, ô, faz isso aqui pra mim. E você pensa, pô, por que você não pede pra ele que não tá fazendo nada? Curioso, né, cara, como nós somos tão homo sapiens quanto há 100 mil anos atrás, e às vezes a gente quer negar, né, só porque a gente come com talher e limpa a bunda com papel higiênico perfumado. Com quatro camadas. Com quatro camadas. Ou seja, senhoras e senhores, somos todos macacos. Somos todos macacos com papel higiênico de quatro camadas. Somos macacos que limpamos a bunda. Ei, ele surgiu há 2,5 milhões de anos atrás, só que 500 anos depois, só que ele começou a se expandir e migrar para outras regiões do globo. Então ele foi para partes da África do Norte, né? Calma aí, amor. E pra 500 Europa. Anos ou 500 mil? 500 mil, desculpa. É que você falou 500. Fala de novo, vai lá, fala de novo, vai ficar bonitinho. Tá, tá bom. Ele surgiu 2 milhões e 500. Nossa, 2,5 milhões. Calma, isso aí você já falou, é só falar. Foi após 500 mil anos que ele começou a se locomover e tal. Foi após 500 milhões de anos. Nossa, caralho. Caralho, velho, o que tá acontecendo? Eu acho que nós não evoluímos tanto assim pra poder entender a tela azul, tela azul. Macaque, macaque, macaque, macaque, macaque.